JCast. Olá. Oi. Ah, não vai ter hoje a piadinha do oi hoje? Não vai ter discussão de oi hoje. Sem graça, oi. Ainda vai ter alguma vez que eu não vou dar o olá, e aí vai ficar um silêncio fúnebre, até alguém falar alguma coisa. Cara, isso é legal, sim. O rant inteiro ser um grande silêncio, assim. Boa, 40 minutos de silêncio. Johan? Oi. Você já tá se preparando aí pra promover o Dia do Orgulho Ateu? Ah, não precisa. Por quê? Porque ter um dia do orgulho de alguma coisa tá muito na moda agora. Isso que eu quero saber. Johan, o que você acha do Dia do Orgulho Hétero ser endossado pelo governo de São Paulo? É, cara, é ridículo demais, né? É aquilo, isso foi uma resposta da sociedade hipócrita, né? Dos representantes de uma sociedade hipócrita que estão vendo que opiniões deles que eles achavam que eram absolutas, por exemplo, que os homossexuais não prestam, eles estão vendo isso começar a ser desmistificado, as pessoas começarem a discutir essa relação aí entre os homossexuais e a sociedade normal, a sociedade. O resto da sociedade, né? De que eles agora vão ter direitos também, de que eles são pessoas, ao contrário do que algumas dessas pessoas pensavam. E aí começa, né? Aí vai a guerra, né? Quem paga esses políticos que estão lá? Esse povo preconceituoso, né? Então o que vai acontecer é que eles vão exigir dos seus representantes que coisas ridículas como essas sejam feitas. Aí daqui a pouco vai ter o Dia do Orgulho Rico. O negócio. E isso é muito ridículo, porque é uma forma que essas pessoas acharam pra poder sentar, se acomodar em cima do preconceito tranquilamente, né? E na cabeça delas, esse tipo de raciocínio faz sentido, né? Isso é meio assustador, assim. Mas eu acho engraçado que é um movimento claramente político e é endossado pelo governo, sabe? Mas quem tá no governo? Assusta, né? Mas exatamente por isso, quem é que tá no governo? São pessoas que são representantes dessa galera, entendeu? Porque ainda assim você vai ter essas minorias, vão ter uma participação política muito pequena. Porque a hora que você tiver mais John Willis, mais pessoas que entendam, que tenham uma perspectiva diferente desses assuntos mais delicados, você vai começar a ter menos coisas desse tipo, entendeu? Ainda assim, isso é, sabe, eu ainda acho que você pode deixar, porque é tão babaca, que a única coisa que vai acontecer nesse dia é ser babaca, entendeu? Basicamente, que é o que eles fazem nos outros então, dias então, também, então, né? Velho, vai ser tipo assim, um dia da passeata idiota, de todo mundo ficar tirando uma onda, sabe, de tipo, vocês não entenderam o que que é isso, né? É babaquice, né, cara? É normal, é quem... Não, assim, não vai... Ao mesmo tempo, eu acho que esse tipo de coisa não, é idiota, não causa nenhum tipo de impacto significativo e não pode atrasar a evolução natural, né? As coisas vão acontecer e vão evoluir, vão mudar de qualquer jeito, porque é assim que acontece, né? A gente já viveu numa época em que negro realmente não valia nada, né? Isso que eu ia falar, tipo, já houveram passeatas antes contra, né, quando teve o apartheid, pra não deixar negro entrar dentro do ônibus ou então usar o mesmo banheiro. Já houve esse tipo de idiotice, entendeu? Isso já passou, isso ficou marcado como uma babaquice, isso depois foi usado como plataforma pra você justificar o direito, entendeu? Não exatamente isso, mas entendeu? Você fala assim, ó quem tá errado, é quem tá fazendo isso, entendeu? Por isso que eu acho, deixa os caras lá sair, eles vão fazer o quê? Whatever. Não sei, só que só é um pouco espantoso porque, mais uma vez, a gente enfim, confirma, né, como as pessoas são enfim, ignorantes, babacas. Retrógradas. E... Não, mas é o que eu tava falando outro dia pro Mike, entendeu? Já foram as mulheres, já foram os negros, agora são os gays, entendeu? As minorias vão caindo, porque... E um dia eu espero que os animais tenham vez, né? Forever alone. Eu espero o dia que tudo vai ter vez, Ana Paula. Eu tô torcendo pelos animais, porque os gays já estão bem defendidos. Agora eu só penso nas vaquinhas. Mas e quanto tempo demorou pra que esse movimento se tornasse organizado o suficiente pra que você pudesse, né? Agora ainda tá no começo, porque ainda você não tem nenhuma legislação que nem aquela cartilha lá do preconceito e tudo. Aquilo não passou, né? Aquilo não passou por quê? Por pressão política. Por isso que eu não me espantei. quando isso foi endossado pelo governo público, entendeu? Não, dizem que essa cartilha é ridícula mesmo, né? Eu ouvi de gente falando... Ainda assim, tudo bem, pode ser ridículo, mas ainda assim é um começo, é uma ação, entendeu? Uhum. É algo que poderia ser revisado, que poderia ser feito. E isso não passou e foi vetado pela presidente da República exatamente por forças políticas. Na verdade... Porque política é voto. Na verdade, o problema é aquele negócio. Eu não tenho, preconceito nenhum contra nenhuma instituição religiosa, mas o fanatismo religioso dentro da política hoje em dia tá atrasando muita coisa. Porque, com certeza. Pessoas, a gente tá num país laico, né? A gente tá num país em que nós temos o direito de ter a religião que a gente quiser ou não ter religião nenhuma se a gente quiser. Então, que bom estar num país assim. Então, esses políticos não podem... O laico acima disso, acima da liberdade religiosa, o Estado laico é aquele que não se deixa influenciar por decisões de qualquer igreja, entendeu? Não é só a liberdade religiosa. A religião, ela não pode se meter nos assuntos do governo. Eles não podem usar dogmas religiosos deles, pessoais, pra poder legislar, entendeu? Isso é completamente ilógico, porque isso deveria ser inconstitucional. Porque se a gente tá num país laico, você não pode atrasar os projetos e argumentar pra não votar nos projetos de acordo com o seu dogma religioso pessoal. Você não pode obrigar todo mundo a seguir o que você considera assim. Tipo, se o seu dogma da sua igreja condena isso, então você, dentro do seu tempo, você condene isso, você reze pra o seu filho não se meter com isso, entendeu? Pra não ter ninguém na família, pra você poder não sofrer e seja feliz. Agora, você não pode usar isso pra fazer política, entendeu? Isso é ridículo. Mas aí o que acontece é que a hora que você envolve dinheiro com poder político, a hora que um cara de uma igreja pode virar vereador, prefeito, governador, o que quer que seja, senador, o que acontece? Você incube poderes políticos nessa pessoa, que ela foi eleita por ser uma representação de algum tipo de... alguma forma religiosa, de alguma seita, alguma coisa desse tipo, e ela vai representar isso por quê? Porque isso quer dizer voto, entendeu? Que eu tava falando outro dia com o Darko. O que acontece é que você realmente não vai conseguir, não vai resolver nada dizendo, você da sua igreja não tem opinião, fiquei dentro da sua igreja. Não é isso. Você tem direito a qualquer opinião, sabe? Qualquer um. Não precisa nem ser religioso. A questão é que igrejas, seitos, cultos, qualquer coisa desse tipo, eles têm um lugar específico, entendeu? É dentro dos seus templos, porque o que uma instituição religiosa é, ela é uma instituição civil, uma instituição que ela tem direito a existir e que ela tem ritos e mitos, entendeu? Rituais e mitos. E dentro disso, ela é uma instituição social. Ela pode fazer o que ela quiser aí dentro. A questão é, a igreja, as religiões, elas têm que ser colocadas de volta nos seus lugares. Porque isso está influenciando não só as minorias, sabe? Assim como um dia essa galera já disse que ser escravo era legal, não tinha problema. Hoje em dia eles dizem que, né, que a homofobia é tudo bem, não tem problema ser homofóbico, que os caras estão errados, não vai todo mundo pro inferno. Assim como eles influenciam em outros aspectos, sabe, de pesquisa com célula-tronco, essas coisas, que um dia pode ser a solução para todos os problemas da humanidade, sabe, que pode salvar milhares de vidas, e essa galera se opõe a isso. Baseado em preceitos religiosos que são específicos, né, geralmente a uma etnia ou então um grupo de pessoas, eles querem submeter todo mundo a isso e submeter o mundo a isso, né. Esse último texto do projeto lá que criminalizava fobia, inclusive, dava espaço, né? Porque o texto inicial era muito amplo e tal, eles estavam com problema, daí, quando foi reescrito, né, dava espaço pra eles terem liberdade de falar o que eles quisessem dentro do templo. Tipo, porque estavam com medo de, a minha filosofia condena, então, mas eu não vou poder falar isso mais porque eu vou ser preso agora, tipo. Então, o texto liberou, né, pra que a discussão possa ser aberta e livre dentro dos templos, mas nem assim deu certo, nem assim passou. É porque, assim, você não pode impedir a pessoa de não gostar, de optar por alguma coisa. Ela pode odiar quem ela quiser. Ela odeia pessoas verdes e que gostam de pessoas do mesmo sexo, entendeu? Aí o que acontece é o seguinte: o que você tem que impedir é o direito, não. Você tem que impedir que essas pessoas possam sair na rua e baterem com uma lâmpada, sabe? Aquela lâmpada. Como é que chama? Aquela lâmpada fosforescente, bater com aquilo na cabeça de alguém e tá tudo certo, entendeu? Uhum. E aquilo, sabe, não, foi uma agressão, o cara vai ser processado. E ele vai... Porque isso é crime de ódio, entendeu? Isso acontece o seguinte, você pode ter a opinião que você quiser, mas o problema é que às vezes o discurso dentro, né, porque eu já ouvi isso, inclusive em praça pública, aqui na cidade, toda cidade tem, né, muitas manifestações religiosas, ortodoxas em lugares públicos, né, e eu já ouvi um pastor, né, incitando ódio mesmo, incitando os fiéis a tomarem uma posição até mesmo física contra, entendeu? Aí ele citava criminosos, drogados, prostitutas, homossexuais, botava assim nessa lista, né? E falava morte a essas pessoas, né? Ira de Deus em cima delas, etc. Quer dizer, eu acho particularmente isso vai além de você não gostar. Você tá de fato incitando uma massa, né? A ter ódio. E assim, se você incitar ódio numa massa é uma coisa complicadíssima, né? É, porque se esse cara fosse árabe, isso seria terrorismo, entendeu? Esse cara é um terrorista, terrorista ortodoxo. Ele é um terrorista, entendeu? O que eu tô falando é isso. Isso é um crime de ódio que é permitido pela lei. Uma pessoa pode falar o que ela quiser, isso não é crime, entendeu? Ela pode fazer o que ela quiser, incitar o ódio, ela pode chegar a prejudicar alguém por causa disso, e foda-se, entendeu? Ninguém tá ligando, é que o governo não toma atitude quanto a isso, você não tem uma lei, você não tem nada que reja isso, entendeu? Agora, nos mantendo nas polêmicas, o Johan comentou sobre o que ele tava falando comigo, eu lembrei por quê. Que a gente estava conversando sobre isso, e eu queria ter perguntado em off pro Johan, mas acabei não perguntando, vou aproveitar para perguntar aqui. O que você tá achando desse rolo todo da misoginia do Dawkins? Pô, cara, nem fiquei sabendo. Você nem tá sabendo? Nem não. Eu. Pô, não, legal que assim, no meio da discussão, postei o link e tudo, né? Eu nem viu. O que acontece? É, tem um blog, eu não tô lembrando agora qual é o link, eu vou botar o link do post. Que... É porque você colocou o link, só que eu confundi. Eu achei que na verdade você tava falando de outra coisa. Eu nem me liguei. Quando eu abri, eu vi o discurso, eu vi o negócio do Dawkins. Eu falei, achei que você tava se referindo a um discurso que ele tinha dado há pouco tempo falando disso, do neo-ateísmo, né? Mas não é isso, então. Não, nem é. É uma. Eu esqueci o nome do blog, mas é um blog de uma garota que ela é ateísta, né? E ela fala sobre isso, basicamente, e ela fez um post recentemente sobre a falta de garotas entre os ateus, né? Que a maioria é homem, a maioria, segundo ela, são homens brancos, e que ela já chegou, teve uma época que ela chegou a jogar a ideia no grupo dela de por que não mais garotas, sabe? Por que não tem mais garotas aqui? E ela ficou chocada com a reação de todo mundo, que a reação foi desde que... As mulheres não são tão lógicas quanto os homens e por isso não deviam estar ali, quanto sim, devemos ter umas garotas pra gente poder dar em cima delas e tal. E ela fez um post sobre isso, comentando e tudo mais. Eu não tô sabendo exatamente dos detalhes, não tô lembrando exatamente dos detalhes agora, mas teve uma outra garota que sofreu. Ela foi num evento ou algo do tipo e alguém deu em cima dela dentro do elevador e tal, de uma forma mais agressiva, e ela era palestrante e tudo mais. E ela ficou bastante ofendida, e o Dawkins escreveu um e-mail falando que ela não devia ligar tanto, e que tem mulheres que dentro do meio passam por coisas muito piores e aguentam quietas, e que ela não devia estar reclamando. Basicamente, foi mais ou menos isso, não exatamente com essas palavras, mas com palavras bem próximas que ele falou. Já tem alguma opinião sobre isso? Não sei, tá sabendo. Cara, tipo, não, tudo bem, você pode ter... Babaca é babaca, entendeu? A pessoa não precisa ter opiniões... Ele não precisa ser um... Ele não é meu Deus, entendeu? Eu sei que eu admiro o cara pelo que ele escreve, ele é um biólogo, ele escreve muito bem, explicando por que a biologia ela faz mais sentido do que... Sabe, por que o evolucionismo faz mais sentido que o criacionismo? Mas o cara não é nenhuma figura religiosa, não é nenhum santo pra mim. Eu sei que o cara pode, sabe, fazer... Ele pode falar uma pá de bosta sobre outros assuntos, eu nem tô sabendo, entendeu? O que eu me interesso sobre o cara é o que ele fala sobre o ateísmo, entendeu? Quem é ele como pessoa e o Diabo A4, entendeu? É outra coisa. Não, não acho que isso influencie nada. Foi bom ter puxado, porque eu gostei bastante do discurso da garota, sabe? Um discurso que talvez você até concorde, que o cenário ateu, ele tá muito... Ele tem figuras marcantes que são muito antigas, sabe? Que tá na hora de dar uma renovada, de ter uma nova geração, sabe? De deixar um pouco de algumas dessas ideias um pouco mais antigas e ter um pessoal mais novo e mais aberto tratando o assunto, sabe? Não, é, Eu vou botar o link no post, que eu gostei bastante do post dela. E dela em si, sabe? Ela tem ideias bem legais. Na verdade, o único ateu que me incomoda um pouco é aquele gordinho que vai no Super Pop. Eu não gosto dele, não. Ele é muito arrogante, muito chato. Mas eu acho divertido quando colocam ele pra conversar com o Padre Quevedo. É legal, é engraçado. Mas eu também não gosto do Padre Quevedo, então é legal que eu não gosto, eu não fico nenhum do... Assim, eu acho os argumentos do Gordinho até idiota, mas eu também acho do Padre Quevedo idiota. Então eu fico com vontade de estar ali e dar a minha opinião, que é a que importa. Eu acho assim, eu acho que realmente o que tá acontecendo, o cenário atual do ateísmo é que tá realmente começando a aparecer, estão realmente começando a aparecer mais pessoas se declarando ateístas, entendeu? Tá começando, sabe, aquela coisa de que grupos de minoria quando começam a querer exercer os seus direitos, entendeu? Mas sabe o que é perigoso? Rapidinho, o que é perigoso esse negócio de novos ateus chegando é o seguinte: existem motivos errados pra você ser religioso e também existem motivos errados pra gente você ser ateu. Por quê? Uhum. Às vezes o cara, ao invés de ser um estudioso ou querer realmente pensar, usar a lógica, etc., às vezes é só um rapazote de 15 anos, é o que mais tem. Um rapazote de 15 anos que tá cansado de ouvir a mãe dele evangélica dizendo que tudo que ele gosta de fazer não pode porque é pecado, aí ele fica com raivinha e vira ateu, entendeu? Essas pessoas, às vezes, até contribuem pra o movimento do ateísmo não ser levado, às vezes, muito a sério, porque eles falam muita babaquice, entendeu? E ficam demonstrando publicamente seu ódio contra religiões, às vezes acaba desrespeitando o outro lado, enfim, são pequenas ferinhas descontroladas que precisavam ser domadas um pouco, domesticadas, precisava algum ateu mais experiente conversar com eles, olha só, não é bem assim, entendeu? Vamos conversar, vamos pensar, vamos estudar, não, entendeu? Isso é normal, tipo, o que acontece é o seguinte, quando todo movimento que vai crescendo, pessoas vão tendo, isso em qualquer coisa, entendeu? Qualquer ideologia que você vai ter, que ela não era, sabe, que não existia no momento e de repente começou a se tornar popular isso. O que acontece é, você vai ter muita gente idiota, mal informada, entendeu? Ou mal intencionada, ou então que não entendeu direito do que tá falando e que vai defender essa bandeira só porque ela gostou de um ou outro aspecto. Isso é normal. O que eu acho é o seguinte, que isso tudo é incontrolável, você não pode fazer nada, mas ainda assim isso tem um valor do quê? Tem um valor de que isso faz com que o assunto seja mais discutido, as pessoas ouçam falar mais sobre a coisa. Porque o que acontece é, por que essas pessoas sofrem, por que as pessoas têm o preconceito sobre as coisas? Geralmente é porque elas desconhecem sobre esse assunto. Então a ignorância, ela é a maior fonte do medo. Então o que acontece? A hora que você tem mais gente se interessando sobre o assunto, mesmo que seja pelos motivos errados, você começa a ter uma discussão maior sobre esse assunto, mais informações vão ser jogadas no ar, entendeu? Você vai ter mais pessoas escrevendo sobre isso, mais coisas sobre isso passando na televisão, mais coisas sobre isso acontecendo na internet. Então o que acontece é, você diminui a ignorância das pessoas sobre aquele assunto. Isso só faz com que desmistifique. Por que acontece é o seguinte, por exemplo, onde eu trabalho, eu lido com algumas pessoas que não tiveram muito acesso à educação. O que acontece é, se você chega uma pessoa dessa, e uma vez eu cheguei pro cara, você não acredita em Deus? Não, eu falei, sou ateu. Ah, então você acredita no anticristo? Eu falei, peraí amigo, você tá entendendo errado, eu não acredito nem em Deus, nem no diabo, pra mim, são a mesma coisa, entendeu? E a questão é que essas pessoas nem entendem o que é isso. Elas pensam que se você não acredita em Deus, você logo acredita no diabo, entendeu? E você tem uma má informação sobre esse assunto, e que às vezes a discussão, a hora que isso aparecer na televisão e tiver um personagem na televisão que seja ateu e que vai explicar o que é o ateísmo, essas pessoas vão começar a olhar com os outros olhos, mas... e deixar de querer atacar a pedra, entendeu? Mas eu vou te falar que também é um pouco perigoso. Não, eu só quero falar que ao mesmo tempo, quer dizer, existem muitos religiosos ignorantes a respeito do ateísmo, e na maioria das vezes esses religiosos são ligados a esse nosso cristianismo, essa filosofia judaico-cristã ocidental, que ela é bem deturpada e bem, enfim. Agora, ao mesmo tempo, existem muitos ateus que acham que religiosidade é só isso, entendeu? E às vezes... Pois é, não, o que eu ia falar, na verdade, é bem relacionado a isso que você tá dizendo. Que ao mesmo tempo que é interessante que há mais discussão, que isso fundir e acabar com o preconceito, também tem aqueles ateus que dão um tiro no pé. Porque eles acabam tomando uma figura de propagação, sabe? Assim, de espalhar, de abrir um pouco mais o ateísmo pro pessoal entender melhor, só que muitos deles se revestem de uma arrogância que por algum motivo se acham melhores que os religiosos, justamente por resumir a religiosidade nisso, sabe? E esses caras acabam dando um tiro no pé, porque o ateu, ele passa de ser uma filosofia que é só um cara que não acredita em Deus e passa a ser o cara arrogante que se acha melhor de todo mundo por não acreditar em Deus. Eu acho que o que acontece, isso é a mesma, assim, pessoas tomam posições fortes como maneira de defesa, certo? você vai ter pessoas que não vão saber se defender muito bem, não vão poder, não vão saber argumentar, não buscaram conhecimento suficiente sobre o assunto, e essas pessoas se fecham usando, sabe, a arrogância, usando argumentos que, sabe, que usam, vão, chegam ao ridículo, mas isso acontece em todos os lugares, entendeu? Não é só com os ateístas, entendeu? Não é só com as mulheres, não é só com os negros, não é com ninguém, entendeu? Você vai ter, você sempre, foi o que eu falei pra você aquele dia no Twitter, você sempre vai ter babaca nos dois lados, defendendo as coisas pelos motivos errados. Uhum. Um movimento que é público, que é, você não, o ateísmo, ele não, ele, primeiramente, ele não vai, nunca vai ser organizado, porque você nunca vai ter uma liderança, você não vai ter uma igreja do ateísmo, você não vai ter centros ateístas, entendeu? Você, é muito difícil você organizar as pessoas nesse sentido, entendeu? Porque como é uma ideologia que ela defende não é que é a não crença, né? É você analisar as coisas a partir de um ponto científico e dizer que se isso não tem uma comprovação ou se isso não tem uma lógica interna coerente, você é melhor não acreditar nisso. O que acontece? Isso você pode espalhar de qualquer forma. Então, pra você ter uma organização disso, é muito difícil. Você vai ter aí pessoas que vão representar essa ideologia nova e tudo mais, mas o movimento ainda é muito pequeno pra que você exija, sabe, líderes que vão, não, chegar lá e conversar com a galera, ou então, não, vamos disseminar ideias. É muito difícil você fazer isso, entendeu? Porque o ateísmo, você pode, inclusive, até ser religioso e ateu ao mesmo tempo. Porque se você for budista, você pode, sabe, você pode ter uma fé, você pode ter alguma coisa desse tipo, mas ser ateu com determinados pontos. Então, o que acontece é, você tem muitas variações, você pode ser agnóstico, teísta, entendeu? Porque você, em todos esses níveis, porque se você pegar e resumir assim, não acredita em Deus e ateísmo, você engloba uma série de decisões, como é que poderia chamar? Ideológicas aí, no ateísmo. Então, fica muito difícil você colocar essa situação de que não, nós precisamos organizar, nós precisamos, né, nos unir e tudo mais. E, cara, isso é muito difícil de acontecer. Eu acho que, inclusive, por enquanto, vai ser impossível. O que eu gosto de ver, por exemplo, é que você vai ter mais pessoas considerando isso como uma opção. Assim, com certeza, com certeza. Porque antigamente o que eu falei, até hoje ainda, para algumas camadas da sociedade, o pior do que o gay, pior do que o negro, pior do que todas essas outras minorias que ele odeia, é o ateu, entendeu? Não, sim, sim. Ela deveria morrer. Se você for no Twitter, cara, você vê quantas pessoas escrevem isso, é um absurdo, entendeu? É muita gente que pensa desse jeito. O meu ponto aqui não é nenhuma crítica, sabe? É uma preocupação até. Porque, enfim, poucas pessoas se posicionam como o Johan, sabe? É interessante o pessoal comentando lá nos comentários sobre aquele nosso programa de Ivno de Khan. Uhum. Que a gente conversou sobre, nem lembro o que que era, mas enfim. E é muito difícil você encontrar tanto ateus quanto religiosos com uma postura mais branda, né? Mais branda, né? Mas normal. Oi? Simples. Uma postura. Sim, mas normal. E eu acho que justamente o ateísmo, por criticar isso nas religiões, o ateu, ele precisa ser uma pessoa mais comedida, mais tranquila, sabe? Para de defender a sua ideologia, a sua crença, se é que você pode chamar assim, eu não sei nem como chamar exatamente, de forma tão vívida, sabe? Tão agressiva. É que isso é uma reação natural. A partir do momento que você é atacado por todos, as pessoas, sabe, porque se você chegar hoje em dia, já aconteceu isso comigo, entendeu? Se você chegar e falar assim, a pessoa chegar, você vai em alguma igreja, você faz alguma coisa, não, eu sou ateu. A pessoa nem olha mais pra você. Uhum. Entendeu? Isso já aconteceu comigo. E a partir desse momento, você faz o que com uma pessoa dessa? Imagina isso num ambiente de trabalho, você faz o quê? Se a pessoa começa a te atacar por causa disso, entendeu? Uhum. O que acontece, por exemplo, é que tem essa molecada mais nova, que pode estar, sabe, ter visto isso na internet, nem entendido direito, mas ter falado assim, não, agora eu sou ateísta e tal, não, sou malandro. E aí o que acontece é o seguinte, foi o que o Live Indio falou, essa pessoa tá cercada de pessoas que reprimem ela, e que não deixam ela fazer nada, baseado em dogmas, que ela nem pôde escolher se ela gostaria de estar abaixo ou não, e essa pessoa nunca teve a escolha, e aí o que vai ser natural pra uma pessoa dessa? Ela vai se atacar, ela vai, sabe, ela vai pegar pesquisar na internet como criticar um religioso, vai pegar no YouTube lá aquele a Bíblia é engraçada, sabe, pra pegar aquelas coisas, sabe, aquelas pegadinhas, aquelas coisas que, aquela, é, como é que chama? Chama ali, é, incongruências, né, essas coisas assim dentro da Bíblia. Aí o cara vai pegar, ele vai atualizar aquilo e vai sair cuspindo aquelas palavras. Mas é exatamente por quê? Aí que eu volto com o que eu disse. Isso é exatamente por quê? Isso é a falta de conhecimento, é a falta de esclarecimento sobre esse assunto, entendeu? E isso só vai surgir mais conhecimentos, mais pessoas vão falar sobre isso, a partir do momento que isso se tornar polêmico. Infelizmente, a sociedade é desse jeito, entendeu? Então sabe, fica a dica pra... Fica a dica quanto pra tempo todos... pra trás os gays puderam fazer o que estão fazendo hoje em dia, entendeu? Foi a partir do momento que isso começou a aparecer na novela, foi a partir do momento que esses caras começaram a se candidatar pra cargos políticos. Você precisa ter algum movimento social, você precisa fazer alguma coisa pra que as coisas mudem. Né? Fica a minha dica pra todos os ateístas que escutam o GCast, sejam como eu. Não, eu acho... A questão é que eu acho que realmente, quando você quer se dizer ateísta, você vai precisar ler muito mais que qualquer religioso. Então você vai precisar conhecer um pouco sobre cada religião, sobre o ateísmo, sobre as religiões, entendeu? Porque o mais importante é você entender por que você não acredita em nada. Por que aquele dogma que foi colocado na sua frente, por que aquilo você acha que é mentira? Você não pode dizer que simplesmente que porque sim. Tá errado, isso tá errado. É, porque você tá negando todas as religiões, né? Então você precisa saber pelo menos o mínimo de todas elas. Exatamente. Você não precisa saber sobre todas elas, mas você precisa entender o que é que você tá criticando. Uhum. Entendeu? Porque exatamente não, você não tá criticando, você não adianta você chegar e falar assim, ah, não acredito em Deus, porque Deus não é um cara barbudo que vive lá no céu. Na verdade, eu acho assim, quando a sociedade parar, né, de associar ateísmo a coisa do mal, ah, você não tem Deus no coração, você é do mal, né, você é do capeta, não sei o quê. Não for igual da Atena, né? É, então, na verdade, isso é um problema, porque o que acontece? É um ciclo vicioso, né? O ateu revoltadinho, ele surge por causa dos ataques dos religiosos burros, né? Então, se o religioso burro parar de ser burro, né, e começar a ter um pouco mais de noção, automaticamente, aos poucos, também, os ateus vão ficando menos na defensiva. Então, tudo melhora. Então, isso é um esforço que deveria não só ser da parte dos ateus, como também da parte dos religiosos de parar com essa bobagem de achar que não só ateu é um ser do demônio, como qualquer um que não seja da sua religião é automaticamente um ser do demônio. Entendeu? Não, até entre as religiões evangélicas, um evangélico costuma respeitar outro evangélico, entendeu? Mas vai perguntar pra ele qual religião que tá certa. É o batista ou é o adventista? É o, sabe, todos os istas, cada um tá certo. Tá mais certo que o outro. Isso é muito idiota, entendeu? Não. Muito idiota. Se você pegar e olhar assim, todas as suas opiniões, se você tiver alguma opinião que você tenha 100% de certeza que ela tá certa, você tá errado, entendeu? Porque não existe isso. Toda opinião extremista, ela tá baseada em nada. Você não... Até eu, por exemplo, porque eu já falei, pra você ser um ateu, você não pode ter 100% de certeza que Deus não existe. Você tem que ter 99%. Isso é um ateísmo, entendeu? Porque a partir do momento que você abraça o modelo científico, o modelo de pesquisa científico, sabe, a abordagem científica, você nunca pode ter certeza de nada. A certeza, ela sempre está errada. Isso é ciência. E exatamente isso. A partir do momento que você pega um religioso e fala assim, eu tenho 100% de certeza que essas pessoas todas vão pro inferno, mesmo que haja um Deus, eu tenho quase certeza de que ele vai te botar no inferno, entendeu? Pelas suas opiniões, pela repressão que você causou essas outras pessoas. Porque as pessoas não entendem isso. A questão é que, às vezes, você seleciona as melhores partes das coisas que você gosta, daquelas coisas que você gosta, e escolhe seguir só elas. O resto, dane-se, né? Porque aquela coisa, né, de que na Bíblia também tá dizendo lá que você não pode, né, sabe, você não pode ser violento, você sabe, tem que... O amor é a principal mensagem da Bíblia. As pessoas seguem isso? De jeito nenhum, né? Pois é. Aí eu acho que é o seguinte, a hora que você chegar lá no céu e falar pra Deus assim, pô, eu matei três viados, um ateu e cinco negros. É, me dá uma mansão aí, sabe? Se você pensa desse jeito, amigo, realmente tem alguma coisa errada no jeito que você tá raciocinando, né? Que eu acho que, assim, é complicado. Porque a questão é que, na verdade, a melhor, pra qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de coisa, a melhor coisa é equilíbrio. Você quer acreditar, acredita no que você quiser. Não force os outros a ser igual a você, não force os outros a se comportar igual a você. Isso não adianta de nada. O problema, entendeu? É que a hora que você tiver um equilíbrio, porque o equilíbrio, o que ele gera? O respeito. E o respeito é o mais importante de tudo. O problema é que a nossa sociedade ocidental, ela é muito evangelizadora. Tipo, como é que a nossa terra foi colonizada, né? Com padres chegando, enfiando a Bíblia no rabo do índio, entendeu? Isso tá muito preso na nossa cultura, então é muito difícil de sair. Eu sou muito pessimista. Tudo que diz respeito à igualdade, a pessoas respeitando o ponto de vista de outras, eu sou um pessimista, porque eu acho que não vai acontecer, não no meu tempo de vida, entendeu? Porque é algo que tá aí desde sempre. A nossa sociedade foi construída em cima dessa pedra fundamental. A pedra fundamental da intolerância, entendeu? De eu moldar a outra pessoa a minha imagem, porque a minha imagem tá certa, entendeu? Uhum. Não vai mudar. Cara, eu acho, a gente já discutiu isso na MSN e tudo, eu não concordo com você. Eu acho que não só vai mudar, como já mudou, entendeu? Acho que tá mudando, né? Eu acho que a hora que você pegar, daqui a 10 anos, você olhar o cenário de hoje em relação aos homossexuais, e talvez daqui a 20 anos você olhar em relação à liberdade de expressão, sabe, de que você pode ser ateu, você pode ser gnóstico, você pode ser religioso, você pode ser qualquer coisa, sem ninguém te encher o saco. Eu acho que isso vai mudar, entendeu? Assim como mudou, assim como a gente tem que lembrar que, cara, quantos anos atrás... Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, muda a situação porque não tem jeito, quer dizer, as pessoas estão aí, sabe? Uhum. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma guerra civil? Não vai, tá aí e tal. Algumas coisas acabam virando politicamente incorretas, é politicamente incorreto hoje em dia você sair falando mal de algumas minorias e tal. Mas o que eu tô falando é o seguinte, a situação muda, mas pra mim não muda a essência das pessoas, a forma como elas pensam, tanto que... Quando tá muito. Quando tá muito evidente, as minorias estão falando muito alto, né? Essas maiorias mais preconceituosas arrumam um jeito de continuar demonstrando suas opiniões, como o que a gente tava comentando no começo da discussão, desse orgulho hétero. Peraí, o que eu acho que acontece é o seguinte, a gente tá no processo de mudança, só que essa mudança ela não acontece na pessoa, ela acontece de geração pra geração. Então, quando as gerações que mais velhas começarem a morrer, as gerações mais novas vão elas estão cada vez menos imbuídas de tanto preconceito, sabe? Eu não sei se o processo está acontecendo, eu não sei se ele vai chegar a uma conclusão antes da minha morte. Mais ou menos. Mas, quem sabe, talvez sim, talvez não. Presta atenção, os pais das crianças de agora, entendeu? Ainda são de uma época... Sim, querido, mas vamos combinar, quem que escuta os pais? Cara, pra algumas coisas, as crianças ainda querem aprovação dos pais, então pra algumas coisas, algumas opiniões, até eu mesmo, eu tenho uma mente relativamente aberta em muitos aspectos, e eu devo isso um pouco ao meu pai, que é um cara que tem uma mente aberta, entendeu? Se meu pai não tivesse uma mente aberta, eu não sei como eu seria, eu poderia ser mais um preconceituoso desses que repete alguma coisa sem pensar muito, inevitavelmente, entendeu? Então eu acho que ainda vai demorar umas 3 ou 4 gerações, eu não sei, eu não vou especular muito, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco, entendeu? Sim, vai demorar umas gerações. Eu não sei se eu vou estar vivo até lá. Não, acho que não vai ser no meu tempo de vida. Eu acho. Mas talvez já no tempo de vida, sei lá, de um filho nosso, sabe? Talvez. Eu também. Eu acho que se falar de 3, 4 gerações é muito perto. Mas eu acho que o que acontece é que você pode ver, e se você analisar, que as coisas estão mudando. De 1% em 1%. Nem que isso leve 100 gerações, em algum momento isso vai acabar. Bem, eu só sei. É isso, cara. A gente só pode esperar pelo bem e a gente tem, na verdade, é aquilo, cada um fazendo a sua parte, tá beleza. Entendeu? Se você que tá, a nós aqui que estamos conversando e você que tá ouvindo, se você, sabe, puder não fazer, não chegar aí, sabe, e xingar ninguém e não ser racista, nem preconceituoso, nem discriminatório com ninguém, a sua vida vai ser muito melhor, sabe? Isso eu levo como caráter pessoal, assim, como uma questão pessoal. Isso não é só porque a pessoa é diferente, ou porque a pessoa tem alguma coisa diferente, faz alguma coisa diferente, ou tem alguma escolha diferente, que eu vou criticar ela, sabe? Sim, eu sou ateu, eu não vejo sentido nenhum nas religiões, ainda assim, quantos amigos religiosos eu tenho? Religiosos de verdade, sabe? Agora eu vou chegar o quê? Vou chegar pra ele e falar assim, se ferrar, vai lá pro seu Deus, não sei o que lá, não quero mais saber de você. Não adianta, isso só vai gerar mais ódio, isso só vai gerar mais discriminação, não adianta nada, cara. Uhum. A questão é você aceitar o outro e aceitar que tem diferença, que cada um é diferente, e pronto, velho, você vive feliz desse jeito, entendeu? Sim, como já dizia Jack Harkness, século XXI é quando tudo muda e nós temos que estar prontos. Bom, a gente tá aqui de novo, então, com o nosso querido sumido Diego, de Chan, odiado pelo Johan. Johan não vai ouvir esse bloco. O que foi isso, Soviana? O que tá acontecendo? Socorro! Um chamado! Então, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tá tendo um bombardeio aí? Não, ainda não. A gente tá se preparando ainda. Tá preparando os canhões, mas hoje é dia de churrasco no mar. Ou então, bom dia todo mundo, boa tarde a todos vocês. Como estão? Bem. Tô bem, com sono. Tô com sono, né? Depois de um farto. Bom, Alec, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Prazer estar aqui de volta com todos vocês, nessa mesa redonda, virtual, aqui. Como tem estado vocês, o JCast? Ah, mesma merda de sempre. Mesma coisa, né? Mesmos ouvintes, né? A gente tá criando altas polêmicas ultimamente, agora a gente fala mal de todo mundo, o pessoal adora... O Lives, eu não sei se você viu por aí, estão falando que a gente só tá falando mal do pessoal pra ganhar mais comentários e tal. Olha, nem é, mas até que funciona. Tanto que eu sugeri aquele negócio, eu sou honesto, assim. Eu não faria isso no JCast, mas eu de fato sugeri pro Darko em off que nós mudássemos o nome do programa pra Trollcast e nós virássemos um podcast de crítica a outros blogs e podcasts e coisas assim do meio. Porque isso... Cara, eu acho... Desculpa interromper. Eu acho conceito, eu acho isso muito Kate Lane, sabe? Uma Kate Lane japonesa. Super legal. Isso existe nos Estados Unidos, tem um podcast lá que é um podcast de review de outros podcasts. Entendeu? Nós aqui, como não temos tantos podcasts assim, a gente ampliaria pra blogs e tal, e todo mundo ia adorar, porque a gente sempre dobra o número de comentários quando a gente fala mal de alguém, né? Sim. Então, eu provavelmente, a gente tá estudando, provavelmente um belo dia, a qualquer momento, não vai existir mais JCast, vai virar Trollcast permanentemente. E eu tô falando sério, assim, tipo. E eu tô fazendo silêncio, concordando, sério também. O Ditinho participa do fixo do Trollcast, você que é bom em falar mal dos outros, né? Não, eu participaria com certeza lá, mas eu faria já a linha alternativa, uma linha mais indie, entendeu? Eu entraria pra poder salvar. Não, mas não é bem assim, entendeu? Vamos pensar também, eu seria assim, pra poder ganhar mais comentário, pra poder ter fã, eu entraria lá no meio e começaria a defender os oprimidos, entendeu? Ah, mas em geral os comentários concordam com a gente. Ah, então pessoal, realmente tá todo mundo precisando ir pro inferno mesmo, né? Porque realmente não tá prestando. Mas gente, por que eu estou aqui, né, depois de tanto tempo? Na verdade, é para trazer qualidade de vida para vocês. A gente veio falar hoje de uma coisa muito útil, né? Não muito diferente dos assuntos já comentados aqui pelos nossos amigos. De vir falar de para-para. Olha que legal, gente. Nessa hora você coloca aí uma salva de vários aplausos, ok? Posso fazer agora, tipo... Isso, bota. Mas botam assim, tipo estádio de futebol, sabe? Fla-flu. Porque é uma coisa bem... O Darko não tem esse estilo paciente de edição que você tinha de botar os efeitos e coisas engraçadas, entendeu? Ele agora tá largando até comentário em off que ele fala com a galera, tá largando, tá ali, mano. Ó, então vamos ver isso aí, hein, Darko. Vamos ver. Porque o mercado de trabalho não tá fácil, não. Ah, dá muito trabalho. Deixa que comendo, o Live comendo mesmo. Né, deixa isso aí. Mas então, sobre isso aí. Vocês já viram, gente, aquela dancinha lá com os bracinhos, tipo a lamberópica japonesa? Peraí, a gente já comentou, já fez algum bloco de para-para no JCast, não, né? Não, a gente já pensou em fazer 1 milhão de vezes toda vez que vai ter Diamond 7. A gente pensa em fazer, mas nunca faz. Eu acho. O para-para todo mundo meio que conhece, é uma dança de clube, né, uma dança japonesa e tal, papapá. Só que o pessoal, é uma coisa assim, dentro do nicho das pessoas que gostam de cultura japonesa, né, tem aquelas coisas que são o nicho do nicho, né, que são excluídos. Exatamente. Existem os excluídos dentro dos excluídos, entendeu? O para-para é seríssimo. Por quê? Porque já mexe com toda a sexualidade da pessoa, entendeu? Já põe em xeque toda a coisa da sexualidade, isso é uma coisa que, mesmo entre os fãs da cultura japonesa, é uma coisa que não é bem aceita. O que é um paradoxo, porque todo mundo sabe que anime é coisa de viado, entendeu? Quem gosta de anime não é muito normal. Então tá falando o que do para-para, na verdade? Não, eu falei, pelo menos você deixou um pouco o para-para de lado e hoje em dia você faz o chamado para-para de macho, de bichonem, né? Que é o tec-para. Exato, cara. A gente já chega lá, vamos explicar ao pessoal o que é de fato o para-para. É exatamente aquilo mesmo, aquela dança de desocupados com o bracinho, aquele pessoal com aquelas touquinhas de orelhão e tal, no evento de anime. É basicamente aquilo mesmo que você viu, olhou no vidrinho e falou, idiota, você saiu. É basicamente isso. Mas eu só queria explicar mais ou menos por que essas pessoas elas gostam do para-para. Eu digo essas pessoas e me incluo entre essas pessoas. E, então, o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre a origem do para-para. Bom, diz aí, né, aquela fonte bem legal, que é o Wikipedia, que foi escrito por pessoas super bem informadas também, não, né, e elas realmente falaram que começou, o para-para começou em 1970, já aí corroborando com o fato de japoneses serem meio, como fala, não muito habilidosos em dança e tudo mais, aí falavam que eles não tinham como dançar, ou dançavam todos esquisitos e tudo mais, e faziam vários gestos, assim, para tentar uma coisa tipo coreografia, com os braços mesmo, com uma coisa meio dança de robô e tal. E dizia-se que como eles não sabiam inglês, né, tocava música lá, "This is the rhythm of the night". E como eles não sabiam falar isso, eles ficavam... E virou para-para. Por quê? Porque é uma sequência de sílabas que não fazem sentido, sabe? Porque eles não sabiam falar inglês. Cara, isso é sério? Isso é muito forçado. Isso é sério. Isso é uma das teorias de que... Porque o nome disso é para-para. Não existe uma comprovação ou nenhuma correspondência de para-para com qualquer palavra no vocabulário japonês. Bom, ninguém sabe de onde os japoneses saíram que dirá uma palavra qualquer, né? Então... Exato, exatamente. É uma explicação, não se sabe exatamente o fundamento dessa explicação, então eu só tô repassando uma coisa que é repetida, mas não se sabe exatamente se foi isso. Nós temos alguns ícones do para-para, do tec-para, né, que postam várias coisas na internet, no Mix. Não, eu tava lendo que a dança começou mesmo nos clubes, porque tinha uns caras que queriam impressionar as meninas, não sei o quê, e aí, porque é uma dança que requer... Isso. Assim, é uma dança que requer mais habilidade do que o normal, porque você tem muitos movimentos, é tudo muito rápido, e tem que ser tudo certinho, usado, etc. E ela até... E ela tem que ser feita juntamente com toda uma postura e toda uma atitude também. Sim, sim. É uma coisa bem complexa. Com certeza. E então, aí, isso vamos botar aí, anos 80, começo dos anos 90, assim. Já tínhamos o para-para, o japonês. Era um hype, assim, no Japão. Por todo o Japão. Todo mundo dançava para-para, porque a Avex pegava os seus artistas mais famosos, como por exemplo a Nami Amuro, e relançava as músicas deles no ritmo de Eurobeat, que, por exemplo, uma das músicas mais famosas da Nami Amuro que foi transformada em Eurobeat, se não me engano foi a única, não sei, chama-se Try Me. Você lembra que o Live in Jail? É da época que eu ouvia muito Try Me. Muito foda. Você lembra que a gente tinha essa música gravada, assim, nem tinha MP3 na época, ou era um dos poucos MP3 que a gente tinha de música japonesa junto com as músicas da Yumi Hamasaki? Na verdade, quando você... Acho que já contei isso aqui, quando você me apresentou a Yumi, se não me engano, você gravou... Você gravou um gravadorzinho, você gravou na caixa de som e levou pra escola pra me mostrar. Porque não tinha... Exato. Player, não tinha pendrive, não tinha porra nenhuma pra levar pra mim e tal. E aí, na pressa, na empolgação, você fez assim mesmo e levou pra ouvir no outro dia. E aí, na esteira da Yumi, veio na minha muro, veio com o Dakumi, etc. Exato. Aquele ritmo frenético, uma coisa meio DDR, sabe? E que tem tudo a ver também, tem muitas músicas do DDR que tem rotinas de para-para, coreografias de para-para, tá? Então, voltando, aí tá lá todo mundo dançando feliz nos anos 90, começo dos anos 90, dançando para-para, a Avex também investindo em cima disso, lançando músicas em versão Eurobeat, que é um ritmo mais acelerado, com BPM muito alto, que tá tocando inclusive agora, porque nós temos esse recurso maravilhoso hoje em dia, né, de colocar um playback. Então, tá tocando aí isso aqui, esse aí é o Eurobeat, com uma batida bem mais rápida, uma coisa bem, bem alegre, assim. Tem várias músicas, várias versões do ritmo Eurobeat. E para-para é uma dança correspondente a esse ritmo, né? Que você usa da cintura pra cima do corpo, assim, predominantemente. São os braços. de uma forma bem precisa, né? São movimentos precisos com os braços, formando coreografias que chamam-se de rotinas. Então, cada música que se lançava, que fazia muito sucesso na época, os clubes, as boates japonesas famosas, como a Starfire, a Club J e Magical Rave, elas faziam eventos, iam tudo pra lá dançar as músicas, e lá eles lançavam sempre uma nova coreografia, da nova música que vai lançar no CD. Então, tinha toda essa coisa, assim, esse grupo, eram círculos de para-para. E essas boates sempre fazendo coreografia e rotina, até hoje tem isso, né? Então, basicamente, para-para é isso, essa dança é a lamberóbica, só que nós aqui no Brasil, quando lamberóbica era lamberóbica, né? Usávamos a cintura pra baixo, eles usam a cintura pra cima, basicamente. Não, é uma coisa um pouco mais agressiva também, no caso do Tech Para, porque o para-para em si, ele é bem fresco, né? Ele é bem... Ele é bem fofinho, bonitinho, são aquelas batidas um pouco mais cute, digamos assim, aquelas danças mais infantiloidezinhas, assim, digamos assim. Sem querer desmerecer a dança. É tão difícil quanto, tão legal de ver quanto. Só que, eu devo confessar que ver brasileiros dançando para-para é uma coisa meio assustadora. Por quê? Um japonês, ele é um japonês, entendeu? Ele vai ser magro, entendeu? Esguio, e vai ter aquele visual bonitinho, e vai se preocupar com os mínimos detalhes, e vai ser uma coisa que vai ser gostoso de olhar ele fazendo, entendeu? No Brasil, quando um cara resolve dançar para-para, geralmente o shape dele não ajuda muito o propósito final, entendeu? Por exemplo... É por isso que a gente já tá malhando, né? Exatamente. Não, mas aí que tá, a situação do tech para não tá tão feia assim. O problema do para-para é que, como é uma dança muito fresquinha demais, esses caras que não estão muito na sincronia da coisa, entendeu? Quando resolve dançar, fica um pouquinho ridículo, entendeu? Eu acho um pouquinho ridículo. Homem brasileiro dançando para-para, entendeu? Eu até hoje... Rola bastante isso. Tem muito preconceito dentro do próprio grupo de para-para em relação... Não grupo de para-para, né? Porque... Eu vou explicar ainda que tem três vertentes, né? Mas dentro dessas vertentes, rola esse preconceito que, para-para é muito alegrinho demais, sabe? Assim, você me desminta se eu estiver errado agora. A maioria das pessoas, quando entra na dança, começa, obviamente, conhecendo primeiro o para-para, e a maioria delas meio que gradua, entre aspas, pro tech-para, justamente porque percebeu o mil que tava pagando, entendeu? Isso é uma boa teoria, eu até diria isso, sabe? Não é exatamente o que acontece. Acontece com muita gente só assim, porque o tech-para ele é muito mais atraente do que o para-para. Já vou falar sobre o tech-para agora, mas tem muita gente que tem realmente uma ligação forte com o para-para, porque começou no para-para, então, viu a coisa acontecendo, foi acompanhando as séries que lançavam assim, em VHS, em DVD no Japão, e tem essa coisa com o para-para, né? Mas quem pode falar? Eu só sei assim, olha só, como eu vou explicar isso? Se você é uma pessoa, sem preconceitos, tá? Sem julgamentos, quem sou eu pra julgar alguém? Mas eu acho assim, se você é uma pessoa que é meio afetada naturalmente, tá? É um direito seu ser, eu sou bastante afetado, então eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas se você é um pouco afetado, e se você tá um pouco acima do peso, não dance para-para. Ah lá, gente, olha o Trollcast, ó, tá vendo? Ah lá, não, vamos mudar agora o nome desse negócio. Não é por nada, só não dance para-para. De repente, vai até pro tech-para. Mentira, gente, dança sim. O Brasil é um país de tudo. Vamos fazer, vamos dançar. Vai pro tech-para então, pô, porque aí são movimentos mais duros. Então, vamos aproveitar esse gancho do Live and Deal, vamos lá. Tech-para, o que é tech-para? Basicamente é o seguinte, é o irmãozinho do para-para, só que falaram assim, pô, tem muita música de techno dos anos 90, né? Eurodance, vocês lembram, gente? Corona, Aqua. Oi. Vocês lembram de Corona, Venga Boys, W? Aham, W é foda, eu lembro. Então, Eurodance, né? Essa batida bem legal que reinou bastante nos anos 90. Olha, que não era o Eurobeat, não era tão rápido. Quem assistia muito Planeta Xuxa na época, lembra, porque todos os cantores de Eurodance, Eurobeat da época iam no Planeta Xuxa cantar, entendeu? É verdade, é verdade. Tem no YouTube vários vídeos da Alexia, como é aquele programa? Programa Livre. Até hoje tem Lazo aí ainda, aquele Magic Box, não é? Não era Magic Box? Isso, mas isso aí já é uma coisa mais depois, assim. Mas vamos lá, no Eurodance, Corona, Aqua, Venga Boys, W, Alexia, Solid Base, Labouche. Labouche morreu, tadinho. Morreu, cara, morreu. Parece que a Money House morreu também, né? Parece, eu ouvi falar. Estão dizendo. Então, aí não tinha como dançar para-para. com essas técnicas, assim. Então, eles fizeram uma coisa mais agressiva para dançar o som de hypertecno, que é um tecno mais agressivo. E chamou-se Tech Para. E no Tech Para existe toda uma coisa meio Power Rangers, sabe? Uma coisa bem Ultraman, uma coisa bem mais performática, assim, e atraente do que o Para-Para, que é uma coisa mais alegrinha, assim. É uma coisa mais... É um preconceito meu, é uma coisa mais menininha, sabe? Mas as pessoas geralmente são fisgadas pelo Tech Para. Quando assistem uma performance do Tech Para, quando assistem uma gravação oficial, um DVD oficial de Tech Para, elas ficam bem empolgadas pra aprender a dançar, até pela dificuldade da dança, sabe? Que é bem interessante mesmo. E o Live Indio conhece Tech Para, inclusive tem vários DVDs, né? Eu tenho alguns que você me passou, eu gosto bastante de assistir. Eu gosto porque... Se você procurar bem, você encontra vídeos do Live Indio na internet dançando. Não, não. Deus não, Deus não, eu nunca dancei. Mas... Olha o passado antigo brotando, ó. Eu não dancei, se eu tivesse dançado eu admitiria, mas eu não dancei. Realmente, eu nunca dancei, não. O Diego sempre quis que eu dançasse, né? Sempre quis chamar, mas eu não sei dançar, eu não sou muito bom nisso, não tenho muito molejo, eu acho. Eu gosto de assistir Tech Para por causa da atitude, por causa do carão que eles fazem, entendeu? Eu gosto do conceito em geral, eu gosto de saber que é uma dança em que eles não estão sorrindo pra começar, entendeu? Eu odeio essa obrigação que tem de todo mundo na televisão tem que ficar rindo o tempo todo, entendeu? Eu não acho legal, eu acho falso. Então eu acho inteiro que as japonesas, quando dançam Tech Para, elas estão sérias, entendeu? E aí tem a mais agressiva, tem a mais fofinha, e eu gosto desse jeito meio displicente delas dançarem, entendeu? Essa coisa meio, enquanto os homens dançam Tech Para de forma mais precisa, com uma técnica um pouco mais afiada, as garotas geralmente dançam de forma mais displicente, mais fofinha e tal. E é maneiro saber que isso foi pensado, isso foi ensaiado, isso é de propósito, entendeu? Cada corrente que tá pendurada, cada expressão facial, é tudo planejadinho pra causar um efeito específico, entendeu? Então, acaba sendo uma performance muito bem trabalhada. Então, eu gosto de admirar um trabalho artístico que foi bem trabalhado, então, que foi pensado nos mínimos detalhes, entendeu? E essas rotinas de Tech Para geralmente são assim. Pelo menos essas grandes, tipo esse Love Tech Para e tal. Exato, o Live Indio está se referindo à série We Love Tech Para, que é uma série muito famosa de DVDs, que essas boates. Lembra que eu falei das boates que criam essas coreografias mensalmente? Então elas reuniram seus dançarinos, né? Elas reuniam alguns dançarinos e faziam CDs comerciais, que se vendiam mesmo nas lojas do Japão, com aquela produção bonita, com a câmera bonita. Com os dançarinos dançando com uma habilidade, né, bem direitinha, bem padronizada. Isso era a parte comercial da dança, né? Existe, inclusive, no Japão hoje, um preconceito muito grande em relação a isso. Tem aqueles dançarinos que fizeram parte da construção da dança. Nós temos aí o Kenya Sakai, que é um deles, que são os ícones do Tech Para, que antes, que eles dançavam bem antes de existir... Esse mercado, né, de para-para, de tech-para, onde a Avix lançava coisas, DVDs e tudo mais, eles já dançavam, já gravavam com VHS lá com aquela luzinha fraca da boate, e distribuíam para as pessoas que iam na boate, eles criavam rotinas. Então, na verdade, essa We Love Tech Para, essa grande série de DVD, foi baseada nesses videozinhos caquéticos que existiam na internet. Na internet não, não existia internet. Que existiam por aí, entre as pessoas que frequentavam a dança. Então a Avex, ela entrou com tudo investindo numa nova roupagem do que seria o Tech Para, lançando essa série chamada We Love Tech Para. Paralelamente, teve também séries relacionadas ao Para-Para também. Não vou citar aqui o nome, mas depois eu vou dar um endereço onde vocês podem ver isso tudo. Então vamos, só para não alongar muito, vamos continuar. Eu só queria falar que é engraçado esses... Tem uns vídeos muito antigos de uns tiozões, você me mostrou uma vez. Tem uns tiozões muito, muito bregas, assim, com uma pinta muito de Falcão, assim, sabe? Muito de Reginaldo Rossi dançando. Então, é o old school do para-para, né? Ou é tech-para? Não é tech-para, é para-para mesmo que eles dançavam, não é? Tem de para-para e tem tech-para também. Só sei que rolava toda uma performance, porque geralmente essa dança não tem muita... não foge muito da forma, assim. É as pessoas, né, em linha reta, dançando com as mãos e tal. Só que essas performances, em especial, rolavam umas evoluções. Rolava... A mulher sentava, o cara dava uma flor, pegava uma garrafa, bebia, depois começava a dançar, depois parava de novo. É toda uma evolução. E todos eles, assim, bem bregas, com paletó de camurça, sabe? Sapato, sabe? De salto, essas coisas, e cavanhaque. Entendeu? Uma coisa bem anos 80. Exatamente. Então, eles representam justamente a origem dessa coisa de atitude, de correntes e camisas diferentes. Todos eles precisavam ser muito distintos, né? Então, sempre com o cabelo muito para cima, uma coisa bem guiar-o, sabe? Uma coisa bem agressiva. Todos eles muito bronzeados. concorrentes e bolsas diferentes. Então, eles realmente, no início do Tecno, os homens dançavam para impressionar as mulheres mesmo, né? Eles iam, dançavam bem precisos, com rotinas bem difíceis, e as mulheres viam, eles queriam atenção, e de alguma forma aquilo atraía as mulheres, tem esse detalhe também, né? Aquilo, de alguma forma, era atraente. E aquilo funcionava. Não vai entender as mulheres japonesas, né? Exato, cara. Isso tem relatos do próprio Kenya contando como era, né? Porque ele escreve tipo um e-bookzinho, que é traduzido até em português. Depois eu vou deixar aí pra vocês, pessoal, quem quiser ler, dar uma... E aí, entrou a Avex, né? Depois de um tempo já, a partir do... No final dos anos 90 e agora... A partir dos anos 2000, né, 2005, que foi, na verdade, a estreia do We Love Tech Para, entrou dando uma roupagem mais comercial, né? Uma coisa mais com plástica à dança Tech Para. Então, lá no Japão, existe um preconceito em relação a isso. Eles separam em Yato e Oto Tecno, que seria o Tecno real, né? E o Tecno comercial, que seria, diretamente da tradução, seria a oposição e a parte dominante, a direita e a esquerda. Tendo a direita esse Tech Par, essa dança toda glamourosa, que é patrocinada pelas grandes empresas, como a Avex, né, como outros grandes boates de evidência, e tem aquela esquerda que, na verdade, acaba sendo a origem da própria dança, que não teve evidência, que ficou ali esquecida. Que os eventos pequenos, né, que foram o berço do Tech Para, continuaram a acontecer. Mas pro mundo que começou a ver o We Love Tech Para, nada daquilo existiu. Nada daquilo existia. Não tinha como ter acesso àquilo. Então, basicamente, isso é o Tech Para. Vocês vão ver as imagens e vão ter mais noção referente a isso. Então, falamos do Para-Para, do Tech Para, que é uma coisa bem mais agressiva. E, finalmente, uma coisa que basicamente já morreu, que é chamado de Trapara. Chamado de Trapara, que era pra dançar ao som de trance. Seria Torapara, né? Uma coisa mais Trapara. Que era pra dançar o som de Epic Trance. Eles ouviam um ritmo diferente. Não podia dançar para-para porque não pegava. Não combinava. Não podia dançar tech para porque não fazia o estilo. Então eles inventaram outro pra dançar trance, chamado trapara. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver também. Mas hoje, praticamente, não se vê isso no Japão. Já acabou, já. Tem alguns DVDs que registraram esse movimento, mas já não faz muito sentido. E por que nós estamos falando de para-para, tech para e trapara? Porque, finalmente, no Brasil, né, depois de vários eventos de anime... que vocês podiam ver várias salas de tech para, de para-para, com pessoas dançando, agora no Brasil a gente já tem condições de fazer festas autônomas, como acontece no Japão. Essas pessoas que já conhecem a dança se reúnem para dançar, as coreografias se conhecem, aprender novas coreografias, e por isso que eu vim falar da Diamond 7. Então, a Diamond 7, gente, coisa boa para você. Você que já conhece o para-para, já dançou, ou tem vontade de dançar para-para, já viu aí os vídeos que a gente deixou pra vocês, os links. Você mora no Rio de Janeiro, você pode ir na Diamond 7, vai ser no Catete, dia 28 de agosto. Já teve outro, né? Cartaz tá aí pra você. Como? Já teve outro, sabe? Já tivemos duas edições, e agora voltamos com a nossa terceira edição da Diamond 7. Como o próprio Live Indio falou, né? Quando da repercussão, isso que é super legal, porque como o para-para é uma coisa de nicho, mesmo no Japão o negócio não é tão mainstream assim, né? Então eles reconhecem, né? Quando em outras partes do mundo a galera começa a se mexer pra divulgar e fazer alguma coisa relevante pra divulgar a coisa e tal. Então a Diamond 7 é toda embasada por japoneses de verdade, tem várias rotinas exclusivas, como é que... Sim, sim, sim. Conta aí as suas vitórias. Sim, sim. Basicamente assim, depois de muito tempo, né, que as pessoas tiveram contato com a série de We Love Tech Para, e começaram, e tem o YouTube também que assumiu um grande papel nisso aí, as pessoas no mundo inteiro, na Espanha, na França, no Chile, que tem um grande grupo que dança para-para também, Estados Unidos... Eles, na Coreia, China também, eles sempre upavam seus vídeos na internet, né? E o pessoal do Japão, que como a gente sabe que é um nicho do nicho, né? Então é um pessoal que meio que não se importa com o que tá aí na internet muito não. Porque o que importa, na verdade, é o que acontece na boate que eles vão, entendeu? Então não tem essa coisa muito de globalização, porque é uma coisa muito pequena. Mas com o YouTube, eles começaram a ver que as coisas estavam acontecendo aqui fora. De alguma forma, aquilo que é muito pequeno no Japão estava se disseminando de alguma forma para o mundo, também em pequenas porções diferentes, em diferentes países. E isso possibilitou um intercâmbio muito interessante, assim, tem-se hoje em dia contato com grandes ícones do Tech Para, do Para-Para, no Facebook. Hoje, você com Twitter, você consegue conversar com vários deles. Isso, há 3 anos atrás, não existia. Isso, há 3 anos atrás, esse contato, esse reconhecimento que existe entre essas comunidades, não se existia. Então, hoje, já é muito mais fácil, é tudo mais fácil. Para você conseguir um DVD com rotinas de Para-Para, ou também de Tech Para, diferentes dos comerciais, aqueles que podiam ser comprados, era praticamente impossível. Que só quem tinha acesso eram as pessoas que iam a determinadas boates no Japão. Elas não compravam, elas ganhavam aqueles DVDs. Então, se elas não, nem tão pouco usavam a internet para saber se tinham mais pessoas dançando Para-Para no mundo, por que é que elas iam upar, né? Por que eles iam ripar aquilo lá e jogar na internet? Não ia acontecer. Então era uma coisa muito fechada. Só tinha acesso quem ia no Japão, ou quem tinha amigos, que mandava e tudo mais. E hoje em dia já é tudo muito mais diferente. Hoje em dia você já tem contato direto. Eu acho que quando você se interessa por uma coisa que nem na internet você consegue achar, essa coisa é muito underground, entendeu? Você bate qualquer coisa. Eu particularmente fico muito desesperado quando eu sei que eu quero assistir alguma coisa, consumir alguma coisa que nem na internet existe, entendeu? Porque se não existe na internet, existe a coisa, né? É a fronteira final, sabe? Exato. É a fronteira final. Exatamente. E tipo, e até um chamariz, né, de alguma forma, né? Os posers, né? Quem gosta de gostar, quem é indie, né? Ah, eu gosto, é por hipster. Exemplo, você gosta de uma coisa. Oi. Não, são os hipsters. Ah, os hipsters, exato, os hipsters. Eu gosto de um cantor que canta no sul do Chile uma vez ao ano para uma plateia de 10 pessoas. Você tá lá, você é um dos 10. Então, quer dizer. Como é que é o nome daquela menina chilena que canta pro pai dela? Ah, Andy Suka. Hã? Né? Andy Suka? Alguma coisa Suka. Minha vida não vale nada. Isso. Imagina o cara ser fã daquilo. Tipo, vou baixar os álbuns dela, né? Hein? É, o Andy Suka, isso mesmo, Andy Suka. E não tem álbum, sabe? Até agora ela lança, tipo, vinil, sabe? É uma coisa totalmente impossível, não tem como você ter, sabe? Então, quanto mais underground, melhor pro hipster. Então, você que é hipster ou um hipster em potencial, o Para-Para é perfeito pra você. Por quê? Porque é uma coisa que tá aí no YouTube e tudo mais, mas você tem altas coisas raras pra você pegar, um álbum raro que lançou no Japão em 1998, que ninguém tem no Discogs, entendeu? Então, assim, tem toda uma máfia que envolve isso. Então, é um motivo a mais. Ainda que você não goste de Para-Para pra dançar, você pode ser um colecionador de Eurobeats raros. Olha que incrível. Isso é tão Yu-Gi-Oh, não é? Engraçado, isso que é interessante. Você tem grandes produtores de Eurobeats que são lendas, né? Você tem o DJ Zorro, sei lá. Você tem... Uhum. Ele tem sempre esses nicknames, assim, bem grandiosos e tal. Como o ritmo é o que importa, né? Então você pode enlouquecer, pirar direto nas letras, nos nomes das músicas, entendeu? Nas referências. Eu imagino que deve ser um tipo de música, pra quem gosta de fazer música, deve ser muito divertido, porque é completamente despretensioso. O que vale realmente a batida é o ritmo, e você pode se divertir com o resto. E o maneiro é o seguinte: você tem esses caras que são lendas, que fazem músicas, e jogam as músicas, e as músicas vão estar tocando nas principais boates do mundo, entendeu? Ditando os novos rumos. E ele pode ser teu vizinho, entendeu? Ele é um cara. Exatamente. Ele é um cara que tá nesse momento aqui, sabe? Ali no porão dele, no home studio dele, fazendo, tá no escurinho da vida dele, a música que vai bombar pelos próximos 2 meses. Ele vai ganhar os tubos, entendeu? E ele é só um cara normal que tá ali, trancado na casa dele. É tudo muito assim, né? Tipo, é uma indústria que ela tem um alcance muito grande, né? Mas os bastidores dessa indústria, eles são incrivelmente não glamurosos, entendeu? E isso é meio que fácil, porque pode ser qualquer um. Tipo assim, é fácil você, por exemplo, fazer amizade com um cara desses. Tecnicamente fácil. Se você tá num patamar que você tá muito envolvido nesse mundo, você chegar num cara desses é relativamente fácil. Se você mexe com música, você chegar a fazer o que ele tá fazendo, não é tão impossível assim, entendeu? Então isso que eu acho legal. Porque se eu virar agora pra você falar, eu quero ser um megastar de Hollywood. Não, isso não vai acontecer, entendeu? Sabe? Tão cedo. Você vai ter que ralar muito. Agora, se eu quiser falar, eu quero ser uma lenda do Eurobeat. Cara, isso meio que é possível, entendeu? Sim, é possível. Quer ver? Vou dar um exemplo. É um exemplo muito extremo que você deu, né? Mas vamos lá. As maiores produtoras de Eurobeat, de Hypertecno, elas estão na Itália. Sim. Então, assim, imagina assim, um monte de músico italiano que canta em barzinho, que tem o seu fã-clubezinho lá, tem o pessoal que vai lá prestigiar ele no barzinho sexta-feira. né? Imagina um grupo de músicos italianos, estudados, que produzem música independente, de forma independente, que eles criam várias letras de várias musiquinhas em inglês, gravam, o produtor faz uma batida em Eurobeat, apresenta um produto para uma grande, monstra empresa, que é a Avex no Japão, que não representa nada na Itália, uhum. Apresenta essa música para a Avex gosta, a Avex compra, manda o pessoalzinho coreografar, bombou, fez DVD, lançou. Então, assim, é muito estranho você, por exemplo, morar na Itália e seu vizinho canta Eurobeat faz muito sucesso e fez muito sucesso no Japão durante uma época, entendeu? Então, assim, é uma coisa meio que intangível. Até imagina pra eles, eles são muito famosos, mas eles não gozam dessa fama, porque é lá no Japão, uhum. Sabe? Então, além disso, eles usam vários nicknames. O mesmo cantor, ele usa, sei lá, vários codinomes pra cantar várias músicas com a entonação diferente pra achar que é uma outra pessoa, sabe? Então, assim, foi um mercado que foi muito dominado pela Itália, pelos produtores italianos ali. Tem a Delta, hoje você tem aí a Southern Vision, Sinclair Style, que ainda estão produzindo, mas é tudo mais em proporção pequena agora. Quando a gente tá falando de... Quando eu falo de fama, de glória, época de glória, de Eurobeat e tudo mais, foi quando as coisas estouravam. Foi quando, eram quando todos os exemplos, todos os eventos que envolviam jovens, assim, tinham de alguma forma o Eurobeat, sabe? O Eurobeat já teve muito em evidência com a Disney lá em Tóquio também, com o Mickey Mouse March, né? Que era tudo em Eurobeat. Então, era uma grande divulgação. A Nami Amuro também estourou com o Eurobeat. Então, nessa época, isso que a gente tá falando fazia sentido, entendeu? Hoje, esses cantores de Eurobeat e Hypertechno, você encontra eles no Facebook, tranquilamente. E hoje em dia, você pode pensar no mundo os fãs de Eurobeat, os fãs de Parapara, assim. Então, as coisas diminuíram bastante, mas não o suficiente para não haver movimentos, de alguma forma, entre esses grupos, como é a Diamond Seven, que eu tô trazendo para vocês aqui, que é a festa de Parapara aqui no Rio. Já teve festa em São Paulo também, tem um grupo lá em São Paulo chamado Renegade, que eles estão fazendo eventos, teve um agora mês passado, que foi um sucesso, pessoas do estado, de vários estados do Brasil, foram para essa festa se encontrar lá, porque era na época do Anime Friends, onde todos os otakus do Brasil lançam os olhos para São Paulo, então eles aproveitaram isso aí, e as pessoas de vários estados foram lá pra festa. Então, assim, é um grupo de fãs e de praticantes muito pequeno. No Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, inclusive no Japão hoje em dia. Então, tá tudo interligado. Então, de alguma forma, se fica o convite pra todo mundo que tá ouvindo. Se vocês quiserem conhecer, pode falar, Cris. Não, tipo assim, não só é um grupo reduzido que faz, mas o que eu tava querendo dizer é que, dentro desse grupo, os que fazem o negócio direito, entendeu? É menos ainda, entendeu? Então, por isso que é importante. Ah, sim, sim. Tipo, uma Diamond Seven da vida, que é tipo uma festa oficial mesmo e tal, porque lá, pelo menos, vai estar curioso, mas também vai estar a galera que faz direito, entendeu? O negócio. Porque, sinceramente, porque das duas, uma, tá? Ou você vai pra dançar, daí se você vai dançar, tanto faz, aí você vai alcançar o padrão que for melhor pra você se divertir. Então, se você acha que você já tá bom de um certo jeito, você fica ou não, o problema é seu. Agora, se você vai pra assistir, se eu for, por exemplo, eu vou querer assistir, entendeu? Então, pra assistir, sinceramente, eu quero ver gente boa fazendo direito. Eu quero ver no mesmo padrão dos melhores que fazem isso no Japão. Senão vai ser só uma cópia Xerox mal feita, entendeu? E eu sei. Entendi. Mas, gente, você existe uma grande cobrança. Existe uma grande cobrança da própria comunidade também, né? Existe uma série de regras. Ah, você tem que levantar o braço assim, porque se levantar o braço um pouco assim, tá errado. Pode falar. Inclusive, eu devo dizer, eu sei que você não vai poder comentar em relação a isso, porque você não se comprometer no ar, mas eu posso falar. É um povo extremamente paranoico, entendeu? E extremamente temperamental, justamente por isso. Porque tem que ficar muito certinho e eles querem fazer bem. Então, as intenções são boas, entendeu? Mas eles são muito paranoicos. Sim, exatamente. Os próprios fãs, as únicas pessoas que restaram, assim, na comunidade e tal, todo mundo preza muito por manter a qualidade, É, todo mundo quer produzir festa, quer divulgar para. Parece que é a vida de todo mundo que tá junto nesse hobbyzinho, que é uma coisa super hipster, né? Então, tá todo mundo nisso, querendo divulgar, mostrar, não sei o quê, porque de alguma forma você entra em evidência, né? Mostrando que você gosta de uma coisa que ninguém sabe o que é, ou que ninguém dá a mínima, né? Então, mas é todo mundo, em vez de dançar porque gosta, não tem essa oportunidade, até porque não tem um lugar pra ir pra dançar, entendeu? Então, acaba todo mundo sendo superstar dentro dos seus próprios quartos, gravando vídeo pro YouTube, uma guerra de egos, todo mundo se conhece, todo mundo sabe no dedo quantas pessoas existem que gostam, né? Então, assim, acaba sendo uma guerra de egos naturalmente, como em qualquer grupo pequeno, é natural. Mas pra isso, né, que a gente tá tomando esse tipo de atitude, e tem tomado esse tipo de atitude, tanto em campo, no Rio, quanto em São Paulo, de fazer essas festas pra poder fazer o quê? Essas novas pessoas que vão chegar, vocês estão interessados em conhecer o Parapara, vocês vão conhecer o Parapara em seu berço, que é numa boate, que é com luz, que é com música alta, da forma que aconteceu, da forma que tudo começou, não aqui no Brasil, digo no Japão. Porque pra gente isso é muito recente. Então, a gente tá a partir de agora tentando trazer as pessoas pro habitat natural do Parapara, que é justamente um clube. Então, essa é a ideia da Diamond Seven. Essa é a ideia de festas que vão acontecer também em São Paulo e que já aconteceram em São Paulo. Que é o quê? Que é ambientizar. Ambientalizar? Ambientar. Ambientar. As pessoas. E melhor. No lugar onde elas deveriam dançar. Uhum. Tá? Porque sempre aconteceu encontros, né? Os meetings no Rio, São Paulo, Brasília, Paraná, em Salvador, inclusive, tem um pessoal que dança lá. E os meetings eram sempre em parques e tudo mais. E acabava sendo o quê? Um grupo de pessoas dançando uma coisa estranha no parque, junto com os patos, sabe? Junto com a grama lá, com a tia comprando pão atrás, sabe? Então gravavam um vídeo. E a Bandeirantes fazendo um programa especial sobre a maluquice dessas pessoas no mundo. Exato, passou na Liga, no programa A Liga da Bandeirante, né? Foi no mês passado, se não me engano. Que o Rafinha Bastos foi num evento em São Paulo, não sei o nome do evento, acho que foi Anime Friends. Ele foi lá e gravou, né? O programa foi, na verdade, sobre... Sobre aficionadas, né? Sobre viciadas, né? Pessoas que eram muito viciadas em coisas, né? E encontraram um bando de... Lá em eventos de anime é um lugar perfeito pra você falar de gente que não tem porra nenhuma pra fazer e que fica se viciando em várias coisas. É isso mesmo. Gente retardada, pra falar. gente retardada, né? Então, dentro dos retardados, você tem os nichos. Então, dentro dos nichos, tinha lá o pessoal do Parapara, da sua salinha lá... Pode falar. Pessoas com necessidades especiais. Pessoas com necessidades especiais. Que parece que depois do orgulho hétero que teve agora recentemente no Twitter, parece que vai ter o orgulho de pessoas sem necessidades especiais. As pessoas gravavam vídeos nesses encontros que elas faziam em praças e tudo mais, e lançavam no YouTube. Então aquela coisa, olha, pessoas que gostam dançando e tal. Mas não tinha aquele feeling. Nunca ia ser igual a um DVD, nunca ia ser igual a uma boate, então sempre distanciava a gente dessa coisa que como deveria ser feita de fato, entendeu? E existiam sempre vários, existia esse grupo, tinham vários grupos no Brasil que tentavam fazer isso, tentaram fazer uma grande festa, tentaram fazer a coisa como ela deveria ser feita, mas não conseguiram por uma questão bem básica, porque não tinham pessoas suficientes pra você fazer uma festa, sabe? Ia ser você e seu amiguinho lá no seu quarto. Então, não tinha pessoas pra você poder fazer isso. Hoje em dia, como as coisas estão muito mais difundidas, as pessoas têm mais acesso às coisas e de uma forma muito mais fácil, já é possível. Apesar de, em pequenas porções, já é possível você fazer uma festa no Rio, já é possível você fazer uma festa em São Paulo e proporcionar às pessoas um ambiente legal para elas de fato se apaixonarem por aquilo, entendeu? E isso que é interessante. E eu tô ouvindo, na verdade, a gente tá falando isso tudo aqui para justificar o fato de a gente fazer uma grande propaganda da Diamond Seven, que é a festa de Parapara no Rio de Janeiro, que vai acontecer dia 28. E que eu gostaria muito que o Live Video fosse. Você vai, Live Video? Eu vou? Será que eu vou? Não sei, você vai? 28 desse mês agora? 28 de agosto? De agosto. Talvez. Já aproveitaria. E é esse mês? E estaria no Rio. Faria um programa bem maneiro pra gente fazer no Rio. Chamava o pessoal aqui, os ouvintes do Rio também, pra fazer, né, aquela puxação de saco. Esse negócio de conhecer o ouvinte tá comigo não, isso é fundar. Então basicamente é isso, pessoal. Quem tiver a fim de conhecer o Parapara e saber mais sobre isso, apesar de tudo e todos esses podres que a gente tá falando aqui agora, talvez, é uma coisa legal. Talvez eu esteja lá na Diamond Seven, mas vai ser tipo a Gossip Girl, entendeu? Quando a Gossip Girl tá em alguma festa, né, ela diz quem eu era na festa? Eu poderia ter... Talvez eu seja aquele indiano tocando trombeta, talvez eu seja aquela patricinha tomando sol, talvez eu seja... Eu vou estar lá no meio, quem eu sou, quem eu serei. Ninguém sabe, exatamente. Então, pessoal, Dia 28 de agosto, a partir das 3 da tarde, vai ter Diamond 7 num domingo. Todo mundo vai poder ir. Oi? Onde que é o endereço? Tá no cartaz ali, na rua do Catete, 124. É, custa um vanessão, tá? Okay. Então vai ser bem acessível pra todo mundo. Peraí. Em frente ao metrô, praticamente, metrô do Catete. Gíria, isso é gíria de viado? O que é isso, vanessão? Gente, então, você que tá aqui na internet, você que tá ouvindo um podcast, se você não conhecer vanessão, porque realmente... R$20. Vamos ver isso aí. Ah, R$20 é isso. Custa, isso, R$20. R$20. Isso. Custa R$20. Então vamos lá. Diamond 7, 28 de agosto. Num domingo, às 3 da tarde, a partir das 3, custa R$20, vá pra conhecer. Meio carinho, né, Diego? Como que é? Meio carinho, não é não? Mas é, então, como é pouca gente que vai, eu digo assim, como são pessoas certas que vão, são pessoas que não se importam exatamente em gastar R$20 com isso, porque elas não têm muita opção, porque não existe nada similar, sabe? Tá certo que ela tá acostumada aí pra Lapa, pras boates no Rio, pra ouvir pop, hip hop, o que seja, pra se divertir no dia a dia, mas essa coisa de reproduzir boate de tech party, de para-para, como acontece no Japão, é uma coisa tão rara que nessas horas as pessoas não se importam muito em dar R$20, né? R$20. E na verdade, você tem que pagar uma casa de show também, né? Não é uma coisa de graça. A gente não tá fazendo na garagem da casa de ninguém, né? É uma festa, uma boate com luz, com estrutura. Então, imagina uma festa preparada para não tantas pessoas, né? Então, não pode ser uma coisa chopada da Odonto, R$5, sabe? Então, tem que ser uma coisa justa. E R$20 é justo. Quem gosta, vai dar R$20. Quem quiser conhecer e puder ir, por favor, está convidado. E acessem também no site da Diamond 7, olha isso, hein? Olha isso, antigamente a gente falava, sei lá, diamond7.com ou diamond7.com.br, mas hoje em dia tudo se resume ao Facebook, né, não? É? Deve ser, não é, né? É, não sei se tá falando. Você tá dizendo aí, tá? Todo mundo tem Facebook, até a formiguinha que passa, sobe no seu salgado, fala, te infectei, e sai, ela tem uma página no Facebook. Então, assim... A formiga do dengue, isso aí. Exato, ela deve ter, com certeza, e deve ter um personagem no YouTube que imita uma formiguinha, que, enfim, sempre vai ter, você sempre vai achar alguém correspondente no Facebook. Então, não temos site, nós temos uma página no Facebook, facebook.com/clubdiamond7. Tá aí também pra vocês clicarem. Espero que vocês coloquem na descrição. É só você me passar tudo. Passa link, passa vídeo, passa tudo que você quer que eu boto lá. Exatamente. Nem que seja pra zoar, gente. Pra você entrar lá no videozinho e ver o pessoal dançando e zoar. Olha! Ele defende muito bem o ponto de vista dele, né? Tipo, pra poder dar desculpa de por que ele não tem um site, né? Eu me convenci que realmente foi uma escolha ele ter Facebook só porque é moderno mesmo. Não foi nem porque é de graça. Não. É porque, de fato, as coisas acabam indo pro Facebook por causa da funcionalidade da rede social. É isso, mano. Porque, tipo, a gente não vai discutir isso aqui, enfim. Exatamente. Então, pessoal, facebook.com/clubdiamond7. Eu quero saber duas coisas pra saber se eu vou mesmo nessa festa ou não. Primeira delas, tem álcool? Tem, lógico. Então... Que não. Então, não tem álcool, porque... É censura livre. É uma matinê. Se a festa... Censura livre. Se a festa é censura livre, isso quer dizer que tem de menor lá. Sim. Então, eu tô lá. Tá? Então... Eu entrei aqui na página da Diamond 7 no Facebook, estou um pouco confuso. Essa imagem me deixou um pouco confuso. Que assim, a gente tem duas moças que parecem ser bonitas, não dá pra ver pequeno, meio pequeno, então o pessoal se abraçando, então os malucos de capa. Fica meio difícil entender exatamente qual a dinâmica dessa festa. A proposta da coisa, né? Não, isso aí são imagens do último evento que teve apresentação, e dentro dessas performances, eles fazem várias coisas, levam fantasias, levam coisinhas que jogam nas pessoas, é toda uma coisa performática, assim. Quando você for ver alguns vídeos de para-para, das performances de para-para, você vai entender que tem vários recursos que eles usam. E esse pessoal usando capa, eles tinham preparado uma coisa especial pra performance deles, entendeu? Então por isso que eles estão aí de capa. Vocês podem ter acesso a isso na própria página do Clube Diamond 7. Você pode ter acesso a os nossos dois DVDs, que nós temos dois DVDs lançados, com rotinas lançadas lá, próprias, tudo produzido, pra vocês terem noção, com o pessoal aqui do Brasil, que é o Diamond 7 Zona 1 e Diamond 7 Zona 2. Estão upados aí no YouTube, ou também vão estar aí no Mega Upload pra quem quiser baixar. Pra vocês terem noção, tá tudo aí, cara. Chegou, curtiu a página, explorou, perguntou se tiver dúvida, rodou também, andou, correu, enfim, várias ordens. Fiquem à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar lá. Ah, e tem também página que representa a União do Brasil, né? Que é o facebook.com/parabrasil, tudo junto. Também você vai achar um pessoal de vários lugares lá. Mas você que é do Rio, por favor, prestigie a gente também. Club Diamond 7, lá no Facebook, tá bom? Ok. Não é do Rio também. Ok. Aí a ponte aérea já vai pro Rio pra poder curtir. É, e quem quiser contratar pra show, pra evento, pra... Então, vai, pode ligar pro nosso empresário, né? Mentira, vai continuar querendo, porque aqui no Brasil não rola muito isso, porque... É, só se... Na sua cidade, por exemplo, você vai fazer um evento de anime ou tem um evento de anime acontecendo... Geralmente, se naquela cidade tiver um grupo de para-para, como eles têm aquele fogo no coração de que eles têm que divulgar a dança pra poder até alimentar o fato de ela ser underground e ninguém conhecer, né? Elas vão até o pessoal do evento e vão pedir pra fazer uma sala pra divulgar e não sei o quê. Então, se de fato você já teve contato com pessoas dançando para-para na sua cidade e eventos na sua cidade, é porque aí vai ter um foco do pessoal do para-para. Mas se você quiser conhecer essas pessoas, você pode ir no facebook.com/parabrasil, que vai estar todo mundo lá, nem mais nem menos. É um pessoal certinho que vai estar lá. Isso é incrível. Kaligurashi no Ariete. Ariete? Ariete. Ariete. Ariete. Em japonês é Ariete. Em inglês da Inglaterra eles falam Ariete. É? Ariete. Porque é uma obra inglesa e já tem outros filmes, né, baseados, né, então... Tem uma série da BBC, tem um monte de coisa. Tem, na verdade foi engraçado, porque há muito tempo atrás, eu vi esse filme, eu tinha esse filme na cabeça, né, sobre, é um filme americano, com John Goodman, que tem a galerinha pequenininha que faz coisas lá, isso aqui. E esse filme ficou arquivado na minha memória em algum lugar. Depois de ter visto Kaligurashi no Ariete e ter lido a respeito, é que eu descobri que esse filme que eu vi lá nos primórdios, né, também foi baseado no mesmo livro inglês original. Né? O nome do filme é The Borrowers. Eu esqueci qual é o nome do filme em português e tô com preguiça de pesquisar agora. Uhum. Mas ele tem em comum só a premissa mesmo, né? Desses seres pequenos que moram escondidos nas casas dos humanos e tal. E emprestam coisas, roubam pequenas coisas pra sua subsistência, coisas pequenas que os humanos não vão dar falta, né? Ou até dão, mas a gente culpa a nossa falta de memória. Mas o filme é totalmente focado mais na comédia, na ação e tal. É até um filme bem divertidinho, mas ele não é tão contemplativo, nem tem esse climinha de conto de fadas e tal da história original e dessa adaptação agora do Ghibli. Olha, eu não achei o título em português do The Borrowers aqui no Brasil, mas eu achei o título em Portugal e se chama Pequenos Heróis, Grandes Sarilhos. Ok, seja o que sarilho, seja lá o que sarilho for. Deve ser Filhos da Puta, né? A tradução. Provavelmente. O legal desse filme é que eu também só descobri agora. Inclusive, eu tive que baixar esse filme pra poder. Porque eu fiquei com saudade dele, baixei pra poder ver de novo. E o engraçado é que ele é com o Tom Felton, que é o nosso querido Draco Malfoy. Muito pirralhinho. Ele faz o irmão. Nossa, acabei de ver uma foto aqui, muito pirralho mesmo. Muito pirralhinho, irreconhecível. Se não falar que é ele, você não sabe que é ele. Ele faz o irmão da Ariete, que não tem na versão do Ghibli. Então eu também não sei se tem no livro. Não tem no livro, não. Eu tava dando uma olhada, não tem, não. No livro ela tem uma prima que tá desaparecida e que só aparece lá pro segundo livro. Inclusive a trama do primeiro livro é muito parecida com a trama do filme, do Ghibli. Não, é assim, na verdade, a única coisa que o Ghibli fez de mais diferente um pouco foi ter ambientado a história no Japão, né? Sim, sim. E isso é interessante porque a gente tá sempre reclamando quando os americanos adaptam alguma história estrangeira e ambientam essa história nos Estados Unidos, a gente tem mó raivinha, né? Mas ninguém tem raivinha do Ghibli que a japonesou totalmente a história inglesa. Uhum. Né? Mudou o nome dos personagens, o garoto, né? Mudou a época, né? A história original é na Inglaterra dos anos 50, né? Essa história é no Japão moderno e os personagens são japoneses, né? Os únicos personagens que mantêm os mesmos nomes são os emprestadores, digamos assim, os duendezinhos lá. O engraçado é que o livro original, ele é muito conhecido pelo mundo, sabe? Como uma história infantil e tal. Aqui que a gente não conhece mesmo, inclusive uma série. Tem 5 livros e eu não tenho certeza se são todos pela mesma autora, eu sei que o último saiu em 82. Esse primeiro, no qual o filme é baseado, é de 52. É da Mary Norton, o filme, o livro. E é sobre essas criaturinhas pequenininhas que roubam as coisas, né? Uma família delas, inclusive. A série de livros segue uma família em especial, que não lembro se no filme do Ghibli eles dizem o nome, mas é a família Clock. É, não, eles não mencionam o sobrenome deles, o Clock. É a família Clock. Esse projeto, né, diz que ele tava tramitando na mente do Miyazaki desde sempre, né? Diz que ele é um projeto do Miyazaki com o outro, como é que é o nome do outro? Tá na alguma coisa? Takahata? Acabei de fechar, peraí. O fundador do Ghibli, junto com o Miyazaki. Ah, tá. Isao alguma coisa? Isao Tanahata, Takahata. Tá na cara. Isao Takahata. Takahata. É um projeto dos dois desde sempre. O Ghibli tem essa tradição de adaptar contos ingleses infantis, né, pra anime. Eles gostam muito de puxar dessa fonte, né? E talvez, enfim, esses contos ingleses combinem muito com o tipo de mensagem que eles gostam de passar. São contos um pouco mais... um pouco menos histéricos, né? São contos um pouco mais... calminhos e delicados e tal, dá pra você fazer um anime mais tranquilo, que é o jeito que eles gostam de fazer. E esse projeto diz que já existia desde sempre. E quando finalmente ele voltou a entrar na pauta do estúdio, né, o Miyazaki resolveu dar uma afastada e deixar pra alguém novo dirigir, que é uma grande questão presente no Ghibli hoje em dia, né, quem vai ser o sucessor do Miyazaki. O Miyazaki tá sempre anunciando e adiando a aposentadoria dele, né? Outros diretores já tentaram, inclusive o filho dele e tal, tentam se aventurar, assim, com filmes e tal, mas até então tava todo mundo curioso pra saber quem vai ser, né, o próximo, entre aspas, líder, né, diretor principal do Ghibli, alguém que realmente vai levar adiante o legado do Miyazaki. E tem esse problema recorrente da indústria japonesa de animação, que os animadores que estão trabalhando estão ficando muito velhos, todos eles, e não tem gente nova pra ficar no lugar. Tá faltando gente nova pra entrar no lugar. Foi pensando nisso que o Ghibli tá dando espaço para esse pessoal novo que nunca dirigiu, que é o caso do diretor de Harriet, e até como forma de treinamento para eles, né, para que eles possam assumir o estúdio, afinal Hayao Miyazaki não tá novinho, né? O legal é que... Você tem o nome do diretor aí, do Kaligurashi, não é? É o Hiromasa Yonebayashi. Então, ele já não é criança também, tem 36 anos. Tipo assim, ele é criança comparado à idade dos outros animadores, né? Pra animadores, ele tá na idade normal, né? Normal eles estarem na casa dos 30. É bem raro ter algum mais novo do que isso. De uma forma geral, né, a indústria japonesa, ela tá sofrendo essa falta de novos talentos. A gente já tinha pouco e agora é uma espécie de extinção depois que o Satoshi Kon morreu, né? Porque ele tava encabeçando essa nova geração e ele não era jovem também. Mas enfim. Então, esse cara não só é uma... Ele assumiu como mais uma das promessas, né? Como o papel dele foi um pouco mais engrandecido pelo fato dele estar assumindo essa possível, né, sucessão do Hayao Miyazaki. Porque depois que o projeto ficou pronto, o Miyazaki declarou que finalmente eles teriam achado o cara, entendeu? Finalmente eles teriam achado alguém que ele confiaria para poder levar adiante o legado ali. Isso é uma grande coisa. O próprio Miyazaki, que é um cara que não gosta muito de inovações, falou. Agora, tem um ponto também. O filme, a gente vai se aprofundar isso daqui a pouco, né? Ele tem o look and feel, né? Totalmente Ghibli ali, né? Sim. Então, e como o Miyazaki escreveu o roteiro, né, e acompanhou a produção de perto, produzindo e tal, resta saber o quanto de Miyazaki teve ali nessa obra, né? E o quanto foi ali liberdade do próprio diretor, entendeu? Então, será que esse cara realmente pôde dar a cara dele pro projeto e coincidiu da cara dele ser parecido mesmo com o estúdio, né? Ou será que realmente o Miyazaki ficou no pé e ele teve que fazer o filme meio que numa forminha mesmo e tal? Eu imagino que ele tenha sido bem limitado. Porque não importa o diretor que tá trabalhando com o Ghibli, sabe? Eles não fogem muito dessa fórmula, da fórmula do estúdio. E então eu imagino que ele não possa fazer qualquer coisa, sabe? Ele tem a forminha dele ali, ele tem a obra original, ele tem o clima Ghibli, né? Ele tem todo o visual mesmo, o traço Ghibli. Então, eu imagino que não vão permitir que ele fuja muito disso, porque é a marca do estúdio. Você bate o olho em algo do Ghibli, você sabe que é Ghibli, sabe? Mas é que tá, tipo, você também tem a marca da Disney, por exemplo, né? Você sabe que é um desenho da Disney, independente de quem esteja dirigindo. Mas ainda assim, cada desenho tem um sabor diferente, né? Você Sim. tem o formato, você tem os temas recorrentes da Disney, você tem o tipo de traço que é parecido. Mas eu só achei esse filme muito, mas assim, com a marca do Miyazaki muito carregada, entendeu? E então eu fico pensando até que ponto isso é só o diretor respeitando a assinatura do estúdio, o legado do estúdio, ou então isso é só mesmo o Miyazaki metendo o bedelho e não deixando o cara voar muito livremente, né? Eu não sei, talvez a gente só descubra isso quando o Miyazaki estiver morto. Eu tenho que admitir que eu não tenho tanta bagagem assim pra falar sobre o Ghibli, porque eu vi 4 filmes deles. Não, esses filmes recentes do Ghibli, né? Esses filmes desde que ele ganhou o Oscar pra cá, né? É, eu vi todos, eles, né? Todos esses filmes têm seguido mais ou menos a mesma fórmula, né? Que é uma fórmula. E eu acho que a Hiete vai um pouco de longe, sabe? Ele vai um pouco pra fora dessa fórmula de Viagem de Chihiro, Castelo Animado e Ponyo. Eu acho que ele tem um outro clima que lembra mais um Meu Vizinho Totoro, sabe? Porque ele é mais intimista, não tem nada grande acontecendo nele, não tem todo mundo novo, não tem... Eu acho que a principal diferença é essa. Você tem o nosso mundo, a única diferença daquele mundo pro nosso mundo é que tem as pessoas pequenininhas. Todo o resto é igual. Não é como Viagem de Chihiro que você tem todo um novo mundo diferente. Não é como Castelo Animado que você tem um... Tá me dizendo que não existem pessoas pequenininhas daquele jeito, de verdade? Eu tô, foi mal. Existe Elas sim, vão... cara. Daquele tamanho, não. Se você deixar uma maçã em cima da geladeira e oferecer pros duendes, você vai ver que ela não vai estragar. Você já fez isso? Eu já, ela não estraga. Ah, é? Tá, eu vou experimentar. Eu conheço pessoas confiáveis que já fizeram. Eu nunca fiz, tá? Mas eu conheço pessoas confiáveis de que me garantiram. Que é assim. Eu vou experimentar e eu vou preparar um relatório científico sobre isso e apresento no próximo rant. Okay. Enfim. O que eu ia falar é o seguinte: eu vi 4 obras do Ghibli. As 4 são do Miyazaki, que são Viagem de Chihiro, Castelo Animado, Ponyo, mais recentes, e Meu Vizinho Totoro. Eu não vi nada do Isao Takahata, que junto com o Ghibli é o que mais tem obras, né? Basicamente, o Ghibli só tem obras dos dois e um ou outro diretor esporádico é que eu ali. Você nunca viu o. Eu acabei de lembrar que eu vi o Cemitério dos Vagalumes. Então, que é bem diferente, né? O filme dele que eu vi. É bem diferente. É bem diferente que tudo o Ghibli faz, mais ao segundo filme do estúdio, né? Então não sei se a gente pode levar como parâmetro. A assinatura deles não estava estabelecida como tá agora, porque eu acho que depois que eles foram premiados e ganharam esse reconhecimento oficial aqui no Ocidente, eles adquiriram uma certa assinatura que eles não tinham antes e eles têm mantido isso, entendeu? É, a gente pode dizer isso quanto aos filmes do Miyazaki, né? Que é o que acabou vindo pra cá e tal, porque entre esses filmes do Miyazaki desde Viagem de Chihiro pra cá, tiveram um ou outro, teve o do filho do Miyazaki, que inclusive o próximo filme do estúdio também vai ser dele, do Goro Miyazaki, vai ser o segundo filme dele. E teve um outro aqui, de um tal de Hiroyuki Morita, que também é a primeira vez que ele dirige, em 2002. E eu não sei se esses filmes seguem a mesma linha, eu acho que não. Eu acho que talvez a questão aqui seja outra. A questão seja que esse filme não foi feito pro mercado interno. Ele foi feito, o Arrietty, ele foi feito. O primeiro filme do Miyazaki, do Ghibli, desde a Viagem de Chihiro, que não é do Miyazaki, que foi feito pra exportação. Eu acho que a grande diferença aqui é essa, sabe? Não é nem a marca do estúdio, porque talvez esses outros filmes, entre um ou outro, que a gente nem ficou sabendo pro lado de cá, que não vieram pra cá, talvez eles tenham só a sua própria marca, sabe? Eu acho que a coisa com o Arrietty é essa. É um filme nos moldes do Miyazaki, feito pra exportação. É o modelo exportação Ghibli, sabe? E diz a lenda aí, né, que esse projeto foi ressuscitado por eles. Inclusive eu vi uma declaração do próprio diretor do filme falando que a temática do filme tá muito pertinente. Como sempre, né? A gente pode extrair 1 milhão de significados de um filme, aí quando você vai ver o motivo que o diretor teve pra fazer o filme, não é daquilo que você pensou, né? Uhum. Então, o filme tem altos arcos dramáticos, né, envolvendo o garoto, o Sho e a Harriet, mas no final das contas o que o diretor falou foi o seguinte, que nesse atual momento de crise econômica, né, as pessoas não podem comprar, então faz mais sentido que elas emprestem coisas ao invés de comprar coisas. Então tá muito pertinente fazer esse filme. Eu juro que ele falou isso. Ótimo. Pra mim é fascinante. De novo, é diretor broxando o fã, né? O fã bestilo tá lá todo se achando, criando outras teorias, e vê o cara, não. A gente só tava preocupado com a crise econômica. Aí fez um filme sobre bichinhos que emprestam pra gente ver como isso pode ser viável no futuro, entendeu? Ótimo, ótimo. Porque realmente, né, se você empresta um bloco de açúcar, você vai ter ele de volta, sim. É, com certeza. Na verdade, o filme, ele lida com... Ele tem dois temas principais que são mais ou menos recorrentes também nos desenhos do Ghibli. Que primeiro, essa coisa de as crianças redescobrindo a magia, redescobrindo esse mundo de fantasia que aparentemente se perdeu, entendeu? Então nesse caso a gente tem o garoto, que é um garoto urbano, ele é da cidade e tal. Nesse caso em especial, você só não tem um garoto urbano e da cidade, como você tem um garoto urbano da cidade com uma doença grave, que pode morrer, ele vai fazer uma operação no coração, que tem um risco muito grande, e ele tá completamente deprimido, completamente sem esperança na vida, né? Inclusive tem uma cena muito forte, um diálogo muito forte dele com a Riet, que você fica até um pouco chocado, né, do protagonista tá falando coisas tão cruas e tão duras, assim, com a coitada da Riet. Porque ele é um personagem muito legal, porque ele é um garoto muito bondoso, né, muito essencialmente bom, só que por conta da doença dele, da perspectiva que ele tem de morrer numa idade tão, tão, tão nova, né, ele é muito frio, muito pessimista com relação à vida, então ele fala umas coisas na lata, assim, que talvez normalmente ele não falaria, né, ele não se prende muito a esperanças e coisas assim, ele fala as coisas, assim, de forma bem direta, né, então enfim, ele vira pra Riet e fala que a sua espécie ela tá em extinção e provavelmente ela vai morrer, porque vocês são minoria, vocês são seres pequenininhos, né, e nós somos 6 bilhões de humanos, né, maiores que vocês. E ele fica metendo o dedo na ferida, né, a garota começa a chorar e ele continua, eu acho que mais uma ou duas gerações vocês acabaram, tá? Só que assim, é legal que torna o personagem, é legal, tridimensional e tal, e tal. É porque ele fala isso, mas ele não é... Ele não soa maldoso pra gente, entendeu? A gente não acha que ele é escroto por causa disso. Porque a gente vê que ele tá falando aquilo honestamente. Ele, infelizmente, pensa dessa forma por causa... Porque ele é uma vítima das circunstâncias ali. Ele fala no mesmo tom que ele aceita. É mais ou menos assim, eu aceito a chance de morte que eu tenho, eu aceito a minha morte. Logo, você também tem que aceitar a morte da sua espécie. É como a gente tem que lidar com essa situação. É mais ou menos esse o ponto dele, sabe? Mas não muda o fato de que ele ainda é um garoto bom, etc. E acontece, ele chega nessa casa de campo e tal, pra poder se recuperar, pegar puro, não sei o quê. E aí o legal desses filmes é justamente isso também. Tem essas crianças que geralmente entram em contato de novo, né, com o básico, com a natureza e tal. Ao mesmo tempo eles redescobrem essa magia, essa coisa primordial, né? E como sempre, eles fazem de uma forma que esse elemento mágico ele seja banal, tipo, é como se ele sempre tivesse estado ali mesmo e só você que nunca percebeu, porque por exemplo ele não vai pra uma grande floresta mística ou pra outra dimensão, entendeu? Ele vai ali do lado, entendeu? Ali do lado de Tóquio tem um pedacinho de mato, entendeu? E já é o suficiente pra abrigar vários seres fantásticos e várias aventuras em potencial, entendeu? Uhum. É como se em cada pedacinho de mato tivesse essa possibilidade pra quem souber enxergar, pra quem souber abrir o coração pra isso, entendeu? Isso é legal, porque isso tá muito presente em vários desses filmes, né? Me remeteu muito a Totoro e tal, por causa disso. Também essas garotas que chegam lá no interior e acham aquela criatura fantástica, né? Sim, sim, foi o que eu falei, que me lembrou muito o Totoro dos filmes que eu vi, porque ao invés de você ter todo o mundo mágico, você tem só um elemento mágico no nosso mundo real. E é só um elemento, sabe? Não é todo mundo diferente. A gente continua no nosso mundo, mas tem aquela coisa diferente ali, aquele elemento mágico que o garoto descobre e explora. Mas a trama a gente meio que já explicou, né? Tem esse garoto que vai pro que vai ter essa operação e vai morar com a tia dele, né? Que é aquela velhinha dele? É uma tia que nem mora lá, parece, né? Ele fica mais que toma conta mesmo é aquela governanta, aquela Haru, aquela gordinha. Sim, sim, sim. E aí ele vai pra lá e ele fica um tempo lá até a data da operação dele. E ele acaba descobrindo a existência desses Borers, desses bichinhos pequenininhos. É uma família que mora numa caixa dentro de um armário, naquela casa, né? E ela sai, eles saem à noite em missões pra conseguir roubar coisas. esperando que não sejam descobertos, né? Mas ele acaba vendo a Yeti lá, roubando um bloquinho de açúcar. Eles são criaturas bem, bem isoladas, né? Eles não têm muito contato com outras, e a vida deles é uma luta pela sobrevivência constante, né? O engraçado, e uma outra mensagem legal desse filme, é justamente essa. Enquanto ele já se conformou com a morte dele, digamos assim, né? Os pequenininhos, eles, contra todas as probabilidades, né? Eles continuam lutando pela sobrevivência deles. E até pra isso, e isso é tão presente assim na vida deles, como a vida deles é toda sobre sobreviver, né? E conseguir se virar contra as adversidades, né? Então, na cabeça da Riete, não existe a possibilidade de terminar mal, ou deles morrerem, de alguma coisa ruim acontecer, né? E eles estão numa situação muito ruim, né? Porque aquela família ali, e aquela família nem sabe direito se tem outros da espécie deles, sabe? Se ainda tem alguém da espécie deles. Eles ouviram falar que tem, não sei onde, não sei quem encontrou, não sei quando, mas contato com alguém da espécie deles hoje em dia, eles não têm mais. Eles não sabem se ainda existe alguém da espécie deles. E aí, eles basicamente, a subsistência deles vem disso. Eles roubam pequenos objetos, pequenas quantidades de comida, enfim, dos humanos, pra poder ir vivendo. E é legal que logo no começo o pai, né, o Pod, ele leva a Riete pra poder, meio que a primeira missão dela, né? E eles têm a missão de levar açúcar lá pra mãe deles, entre outras coisas. E você vê que eles mostram muito bem no filme essa coisa de... O perigo que é ser eles, entendeu? Em nenhum momento o filme tenta minimizar isso, ou tenta mostrar que olha como é divertido e fantástico você ser pequenininho e sair pulando pela casa, né? Uhum. É bem tenso, assim, toda a técnica que eles usam pra poder ir lá na cozinha e subir nos móveis e pegar as coisas, né? Todos os riscos que eles correm, tudo isso é bem evidenciado no filme, né? É bem legal, tipo, você sente medo por eles, né? É realmente uma coisa perigosa, e realmente são missões em que eles correm risco de morte mesmo, eles podem não voltar vivos daqui. Isso acaba ganhando um significado muito maior, assim, pros personagens. E eles têm um pavor dos seres humanos, né? É até uma espécie de superstição, né? De forma de viver daquele povo, que eles sabem que quando os humanos descobrem a existência deles, invariavelmente dá merda. Então vamos evitar. Eles não sabem exatamente o que pode acontecer, né? Porque é uma série de coisas que podem acontecer, mas o que eles sabem é isso. Todas as histórias que eles ouviram falar de gente da espécie deles que foi descoberta por seres humanos, deu merda. Então vamos evitar, vamos qualquer coisa dada por humano, que seja de humano, vamos evitar contato. Legal que no livro original em inglês, né, e nessa legenda, né, eles referem a seres humanos como human beings. Eu acho beans, isso genial, cara, genial. Beans é como feijão mesmo, B-E-A-N-S, né? Eles provavelmente ouviram alguém falar human beings, e eles entenderam como human beings, como feijão, porque é algo mais próximo da realidade deles, né? Human beings. Isso, assim, eu queria saber exatamente qual é o termo japonês que eles usam, né? Porque a legenda traduz de acordo com o livro original. Mas eu, só pelo ouvido, não consegui muito pegar qual seria o termo japonês, se esse trocadilho também se mantém em japonês, Eu também não deu pra pegar, não sei se mantém, em não. Em português, aquele negócio, em português é intraduzível, não sei. Eles teriam que arrumar um outro trocadilho qualquer pra substituir isso, não sei. Eu realmente não... Eu imagino que seja, talvez, o que seja feito em japonês, né? Eles arrumem um outro trocadilho pra... Pra substituir pra usar. Mas esse é bem legal. E aí acontece justamente isso. O pai da Riete, ele é bem prático. Ele sabe que eles têm que sobreviver, né? Então a segurança da família dele tá em primeiro lugar. Então, ele não pensa duas vezes. Se ele acha que a família dele tá ameaçada, né? Ele não pensa duas vezes. Pra ele não ter opção. Ele tem que se mudar ou tem que fugir, entendeu? E ele é um personagem muito legal, né? Porque ele é sempre muito calmo e muito sério. Você não vê ele perder o controle, você não vê ele gritar. Só que ele é prático, ele não hesita fazer o que ele tem que fazer. Ele não se deixa entrar por emoção, tipo, né? No momento lá que eles vão precisar fugir por algum motivo, a Ariete e a mãe dela ficam com pena, porque é a casa deles. E a gente fica com pena, porque a casa deles é muito bonitinha, né? É bonitinha, estabelecida e tal. Pô, vocês vão deixar isso tudo pra trás? Só que aí não quer saber, vamos embora. Não dá mais pra gente ficar aqui, né? Entre outros. Tipo, ele é um personagem bem interessante por isso. Mas o que acontece é isso. O menino vê a Ariete e ele passa vários momentos do filme tentando interagir, entrar em contato com esses seres, né? E os pais dela proíbem terminantemente ela de fazer isso. Mas ela tá curiosa, então ela meio que fica flertando também, entre aspas, com ele, assim, né? Eles ficam se comunicando através de coisas deixadas em alguns lugares e sussurros e coisas assim. O filme, então, se desenrola a partir disso. Tipo, não necessariamente o filme tem um objetivo principal ou algo que precisa ser alcançado ou alguma coisa que a história pretende chegar. diz mais respeito mesmo ao arco dramático mesmo desses dois protagonistas, né? É o garoto, que tem tudo pra... que teoricamente tá na vantagem, né? Porque ele é um ser humano, ele é maior e tal, mas ele já tá desiludido. E a Riete, que é pequenininha e enfim, praticamente tem o alvo desenhado na testa dela, né? Uhum. Que não há possibilidade de perder. E como ele aprende com ela, se inspira com ela, essa paixão por viver e por sobreviver, né? Acaba ele aprendendo com ela, não ao contrário. Porque é legal, porque ao invés do filme focar só nele descobrindo esses seres, né? Foca muito nela descobrindo o mundo dos humanos também. Sim. Né? E isso que é isso que eu achei mais interessante, assim, essa coisa como vai trocando o foco entre os dois protagonistas a todo momento. É, dá pra dizer que a protagonista na verdade é ela, né? É. Que a gente vê, no fim das contas, bem mais a visão dela das coisas do que a visão dele. Inclusive a visão dela dele, sabe? Você não vê. A visão dele mesmo, sabe? Você não vê o mundo dele pelos olhos dele. Só em algumas cenas. Em geral, você vê o mundo dele pelos olhos dela e as reações dele e a personalidade dele pelos olhos dela. É tanto que você vai descobrindo essas nuances do personagem dele bem aos poucos. Né? No começo, você acha apenas que ele é só um garoto bonzinho, doce e tal, pá. E aí, a partir mesmo da interação com ela, é que você vai descobrindo essas outras camadas dele, até um pouco assustadoras e tal, né? Que a gente comentou aqui. As coisas de ser frio e tal. Assim, em termos de animação, o filme é impecável, como sempre, né? Em termos de expressão corporal dos personagens, os enquadramentos que eles usam para poder mostrar a dimensão, né, do mundo, sob o ponto de vista da Riete, né? Tudo muito bem feito. Todos sabe que é muito legal? E que eu lembro até que eu comentei sobre o Welcome to the Space Show, comparando com Wings of Anamis. Esse filme também tem um cuidado muito grande com as coisas que tem na casa dos pequenininhos, sabe? Uhum. Que você vê coisas do nosso dia a dia que eles adaptam pra ter uma outra função no dia a dia deles, sabe? Sim, o filme é... Outra coisa que eu acho máximo é como a água deles funciona, né? Porque como eles são pequenininhos, a água deles são gotas gigantes. Então tem a mãe servindo um chá, ela praticamente tá pingando duas gotas gigantes, sabe? Você não vê a água correndo, você vê ela pingando duas gotas gigantes pra encher o copo. Sim. É bem legal. É, tanto que quando eles vão pegar açúcar, ele pega um cubo de açúcar e tá bom, né? Uhum. Já é um ciente, não precisa de mais que isso. O filme é muito cheio de detalhes, né? Muito a forma como eles trabalham, as texturas que as coisas têm, né? Proporcionalmente a eles e tal, é bem interessante. Uhum. E as cores, os cenários, é tudo bem maravilhoso. A trilha sonora é interessante porque ela é feita por um ocidental, e isso é legal. Você até percebe, né? Quando eu tava ouvindo a música... Uma francesa, né? Tô vendo aqui. É belga, né? Ela é metade belga. É belga? Porque o nome dela é francesa. É, ela é metade belga, metade alguma coisa. E ela canta Cecil música... Cecil Corbel. Isso. Ela mandou... Ela é fã do Ghibli. Ela mandou umas fitas, uns CDs dela pra lá, pra eles. Eles gostaram e chamaram pra fazer o filme. O que... Assim, eu imaginei que ela fosse ocidental, porque no final do filme, quando tá tocando a música tema principal, né? Eu pensei assim, cara, essa japonesa canta muito bem inglês e canta meio pesadinho em japonês, entendeu? Uhum. Então acho que ela é ocidental, e ela é mesmo ocidental. Eu só acho o seguinte, em alguns momentos, a música, tipo assim, a música não funciona muito bem como música incidental, entendeu? Ela não é tão entranhada no filme, assim, tipo assim, dá aquela sensação de que agora é um número musical dentro do filme, entendeu? Sim, sim. E eu não acho isso ruim, eu achei que deu um sabor gostoso, porque tem essa ondinha meio celta na música, então deu um arzinho meio viajante legal ali, deu um climinha maneiro. Mas ainda assim, o filme não tem muito música incidental, né? A música entra e depois ela vai embora, né? Uhum. É focado mesmo no som ambiente ali. Eu tô até vendo aqui, ó, além da trilha sonora, ela lançou um álbum chamado Karigurashi, que são versões alternativas. Legal. Versões alternativas compostas por ela mesma pras músicas do filme. É, definitivamente ela ficou bem animada com esse projeto, assim. Bom, um dos aspectos que eu gostei bastante também, porque assim, apesar do filme ser bem tranquilo, bem linear e focado mais nos personagens, ainda assim precisa ter alguma aventurinha no final pra ficar legal, né? Pra dar uma agitadinha, pra acordar com a criança que tá dormindo lá no fundo do cinema. É mais então, ou menos, né? A gente viu em Pônio que o Miyazaki já não tá se importando mais muito com isso. Deixou pra lá essa necessidade. Então talvez esse toque tenha sido do carinho, né? Do Qual é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Ah, porque o nome dele é complicado. Hiromasa Yonebayashi. Bayashi, talvez tenha sido o toquezinho dele, não sei. Mas no final, começa a rolar realmente uma... Eles realmente começam a ficar ameaçados e tal. E a principal, entre aspas, vilã da história, né? Que não é bem uma vilã, mas é alguém, uma mulher muito enxerida, né? Que é a Haru, que é a governanta. E eu adorei essa mulher, entendeu? Ela é muito legal. A minha personagem favorita, porque, não sei, eu consigo associar ela com tanta gente que eu já vi de verdade, entendeu? Porque ela, tipo assim, ela é muito chata e muito intrometida, né? E ela acaba querendo, acaba prejudicando demais os pequenininhos sem necessariamente ser má, entendeu? É, ela é uma dessas pessoas que ela é uma pessoa escrota, mas ela não tem a mínima noção disso. É, então, tipo, ela só ignorando mesmo. É dessas, não sei, que de repente pega uma borboleta e enfia no vidro, entendeu? E fica vendo ela morrer, porque é engraçado. Mas não tem noção de que é um ser vivo que tá ali e deixa a bicha voar, entendeu? Uhum. Então ela começa a agir com os borrowers como se eles fossem realmente criaturinhas e criaturinhas, como se fosse uma pestezinha curiosa que tá na casa roubando coisa, entendeu? E tipo assim, ela tem uma, tipo assim, nossa, eu achava que eu era maluca, mas não, eu tinha razão, realmente tem alguém pegando as minhas coisas, entendeu? E ela age mais ou menos dessa forma. Isso é legal, porque ela é irritante, você odeia ela, mas ao mesmo tempo você não pode odiar muito, porque meio que não é culpa dela, entendeu? Uhum. Eu acho legal. Todo mundo que, inclusive ele comenta, né, o garoto comenta que a mãe dele, quando passava pela casa, dizia ter visto as criaturinhas, né, então é meio que uma lenda da família, as criaturinhas existirem ali. Inclusive, o pai dela que morava na casa, né, fez uma casa de bonecas muito bonita e muito detalhada, que a intenção era dar de presente pra eles. Sim. E o filme lida muito com isso, né? Em vários momentos, né, os humanos tentam fazer coisas boas pra eles, né? Mas o instinto de sobrevivência deles é tão grande... Que eles negam por medo, né? Eles não aceitam, por puro medo eles não aceitam, né? E a Riete é a única que consegue realmente sobrepujar um pouquinho esse medo, mas ainda assim, ela acaba fazendo o que tem que ser feito, né? Ainda assim, ela tem consciência de que alguns humanos são bons, outros humanos, por não saber como lidar, podem causar mal pra eles. Então, por das contas, é melhor que eles não lidem com humano nenhum. Uhum. Mas o meu personagem favorito, ele é o mais inútil pra trama, que é o Spiller. Cara, ele é ótimo, né? Ele é ótimo, gente. Incrível. Incrível. Inclusive, por conta dele, eu tive vontade de que esse filme tivesse uma continuação, como os livros têm, sabe? Uhum. Porque eu quero ver mais do Spiller, poxa. Ele é um Borrower índio que aparece só numa cena lá e ele não serve pra muita coisa mesmo não, sabe? Ele serve só pra mostrar que tem mais Borrowers. São poucos, mas tem alguns por aí. E é incrível, cara. É um personagem ótimo. Não vou falar muito sobre ele, porque, enfim, a gente já tá falando muito sobre o filme. Quem assistir vai ver, mas ele é bem legal. Enfim, ele é um... Pra quem gosta de filmes do Ghibli, ele tem tudo que um filme do Ghibli tem pra oferecer, né? A mesma... O design dos personagens, aquele design mais limpo, que acaba proporcionando uma riqueza maior mesmo de detalhes na expressão deles, a expressão facial deles é muito bem trabalhada, corporal, os cenários, etc. Justamente por essa escolha de design mais limpo, mais padrão do Ghibli mesmo. É um filme, como sempre, que ele não é como esses filmes infantis ocidentais atualmente, né? Que pra você manter a criança acordada, você tem que realmente jogar muita coisa na cara dela todo momento, muito grito, muita luta, muito pulo, né? Esse filme não, esse filme, se seu filho tá muito acostumado com o Kung Fu Panda, né, ele vai meio que dormir, né? Uhum. Mas é importante você, a gente treinar as crianças com esse tipo de história, né? Esse tipo de história mais introspectiva, mais calma, porque é onde tem mais significado no final das contas, né? É onde tem mais coisa pra você levar depois, pra você pensar e a respeito, né? E é tudo muito sutil, porque mesmo a lição principal, entre aspas, né, do filme, que é o garoto aprendendo com alguém que é mais frágil que ele, que a força vem de dentro, não tá nas suas limitações, etc. Pode parecer a mesma lição de sempre, né? Mas enquanto muitos desenhos norte-americanos colocam liçãozinha de moral piegas e tal, uma coisa meio chata, né? Eles conseguem fazer de forma diferente, de forma sutil, entendeu? De forma bonita, quer dizer, eu acho válido, eu acho muito legal, acho a principal força do filme tá aí, entendeu? É você poder martelar de novo numa lição importante sem ser piegas, entendeu? Isso é muito importante, isso tá se perdendo muito, porque eu tô preocupado, essas gerações só sabem ver, tá chovendo hambúrguer, entendeu? Aham. Uhum. As crianças, meu Deus, eu tô preocupado, Smurfs, meu Deus, eu tô preocupadíssimo com a nova geração, entendeu? Vamos todo mundo assistir My Little Pony e Caligurashi no Ariete, por favor. E como você falou, né? É bom pra quem gosta dos filmes do Ghibli e principalmente pra quem gosta dos filmes mais antigos do Ghibli, né? Tirando Nausicaa, você tem Totoro, Serviço de Entrega da Kiki, Porco-Rosso, que eram filmes mais... um pouco mais próximos do mundo real, sabe? É, com certeza esse filme, eu gostei um pouco mais do que Ponyo. Eu ainda gosto de Ponyo e tal, pra aqueles mesmos motivos de antes, só que esse filme realmente resgata um pouco desse pé no chão, ainda tenta contar uma história um pouquinho mais normal, né? Eu gosto muito de Ponyo, eu acho até meio injusto comparar com Ponyo, porque os motivos pelos quais eu gosto de Ponyo são bem diferentes, né? Ele é uma coisa, Ponyo é uma coisa bem diferente. Mas comparando com Castelo Animado, eu acho que até com a Viagem de Chihiro eu gosto mais da Riette. É, não sei, eu sei que a Riette mexeu muito com o meu lado emocional mais do que geralmente um filme do Ghibli faz, entendeu? Uhum. Eu não lembro de ter me envolvido emocionalmente tanto assim com outro filme do Ghibli. Eu gostei muito do clima, gostei muito dos personagens, eu gostei muito do... É uma historinha muito, muito bonita, muito delicada, entendeu? Muito, muito singela, assim. Eu gostei muito do clima em geral, do tipo de emoção que esse filme me provocou. E que eu não lembro de ter sentido isso com outro filme do Ghibli que eu tenha visto. Uma coisa interessante que eu tô vendo aqui agora. A Ariete tá com 100% no Rotten Tomatoes. Isso é bom, né? Né? Enquanto... Cadê? Enquanto, sei lá, Ponyo ficou com 91. É, continua bem... É porque 97, realmente, Ponyo, tá. Ponyo realmente é um filme mais difícil de digerir por causa desse aspecto mais viajante dele, né? Então... Ó, filmes do Ghibli que tem 100% no Rotten Tomatoes. Ariete, Porco-Rosso e Serviço de Entrega da Kiki. Interessante. O povo não... O povo é old school. Então, realmente... Porque quem decide o... É um bando de merda. São os críticos, né? É. Então... É. Então, não só a gente ganhou um bom filme do Ghibli, como a gente ganhou uma nova promessa aí, muito legal, de diretor aí de animes novos. Vamos ver se ele vai voltar a dirigir alguma coisa, né? Porque todos os outros que dirigiram pro Ghibli, que não são o Miyazaki ou o Takahata, dirigiram um filme e saíram fora. Tirando o filme do Miyazaki, ou o filho do Miyazaki, né? Tem um aqui, ó, tô vendo aqui, ó. Em 2002 teve o Hiroyuki Morita, que dirigiu só uma coisa e não apareceu mais. Em 95 tem Yoshifumi Kondo, também dirigiu um só e nunca mais, pelo menos não pro Ghibli. Bom, mas aí que tá, o Miyazaki tava testando. Agora o próprio Miyazaki falou que eles finalmente encontraram o cara. Acertaram, então, talvez, né? Então talvez ele deixe, entendeu? Talvez, vamos ver. Sim, é isso aí, assistam, recomendadíssimo.